povo que vai pro litoral, o povo que está no litoral. Aê! Povo que tem o dedinho rápido e aperta o botão. Vai chover, povo não. Povo que posta filminho em grupo que não pode. Quem nunca? Quem nunca, né, RG? Esse é o Paulo Esbriça, velho. Não, o RG. O RG deu uma animada. Eu Esbriça, velho. Apelido de três letras. É nóis. Ou melhor, três algarismos, duas letras e um número. É nóis. No oficial da rádio, foi lindo. Ô, mano. Olha. Tá bem, RG, que moral. Ô, mano. Foi um erro, né? Não, melhor ele falando, mas eu? Aonde? Pior é isso. Ô, mano. As esposas dos donos da rádio são senhorinhas de 60 e tantos anos de idade, né? São senhorinhas de tanta idade já. Chega aí depois de 60 anos de idade, obrigado a ver essas coisas que o RG fica postando. Ô, mano. As safadezas. O dono me chamou lá na sala, safadeza. Mano. A RG. Dono, é mesmo, RG? E aí? O dono chamou na sala e falou, você é um retardado. Você tá louco. Você é um louco. Você tá maluco? Você viu que você publicou? E eu quieto, cabisbaixo, né, mano? Só escutando, né? Fazer o quê? Aí ele falou assim, posta mais, porra. Então foi o... Postou pouco. Então tá em casa, RG. Então foi o dono doidinho. Autorizou, tá beleza. Foi o dono doidinho. O outro ficou chocado. O outro ficou chocado. Ó, que é isso? Nunca tinha aquele visto. Que usou pente maracanã? O que pinta o cabelo de acaju. Esse aí não gostou, não. O que é isso? Não gostou? Não. Ele nunca viu essas coisas. Ele nunca viu. Muito bem. Vamos às manchetes do Estádio 97 aí. Boa tarde, Bento. Bento. Tudo certo aí, Bento? Tá sem voz? Agora ganhou voz. Opa, boa tarde, RG. E aí, seu Bento? Vou antecipar. Porque... Já que, véspera e feriado, pensa, RG, na recomendação para os 5 dias aí. Nossa. Ah, seu Bento, só tem uma saída. 5 só na Toterra, são 4. Ele não vende, isso é verdade. 4 dias. 4 dias aí. Só tem uma saída, hein, seu Bento? Hoje, saída. Hoje é aquela quarta com cara de sexta, é isso? Sim. Total. Só por isso que tem a recomendação do nosso amigo RG. Ô Bento, fala aí. Feriadão, só tem uma saída. Pra você escapar das garras da sapeca. Passa na casa dela antes e cai de boca na panqueca, velho. Ah, mas aí, sensacional, hein? Aliás, hoje é dia do sexo, hein? Hoje? Ah, então vamos, seu Bento. Saudades. Então vamos, seu Bento. Hoje é dia do cacete. Então vamos, seu Bento. E vamos nada. Saudades. Vamos nessa? E vamos com você, você é louco. Chamou, Matinho? Mas também é assim, né? Vamos ao Farmeira. Aqui na rádio, Verdão, Verdão. Assim, né? Vamos ao Farmeira. Verdão. Vocês. Fala de nós, né? Nós aqui? Nós. É, isso aí. Nós não. Nós aqui? Vocês. Nós aqui? Vocês. Não, nós, né? Assim, aquela ponta. Nós, você fala nós. Não. Hoje... Quando você fala vocês, você fala nós. É. É isso? É nós, o cacete. Não, mas... Quando você fala vocês, significa que é nós. Não sei. É isso? É. Hã? Não. Olá, ô Domênico. É nóis. Hoje, não quer falar, mas é nóis. Fala aí. O Palmeira hoje emprestou o Thiago Martins até dezembro pro Bahia. Nossa. Thiago Martins. Até final do ano. Mas aí, é um bom jogador, né? Jogador veio de contusão, como tem muito zagueiro lá, ano que vem vão mandar embora o Mino, do Dracena, aí ele volta. Entendeu? O Mino tá vendido, né? Então ele volta. Ele não, vai vender, sim. Então o Thiago Martins volta, moleque da base, é gente boa. Base, moleque é bom. Moleque é bom, volta aí. É bom. Hoje o presidente esteve lá. No campo, no treinamento. Ah, ele foi lá. Teve de olho, foi lá hoje. Viu? Aí. Porra, né? Ele não, olha o que fez? Só ficou de olho? Só ficou de olho. Ah, só? O Arouca e o Felipe Melo fizeram um trabalho à parte, né? Ficaram um tempo aí sem... O Arouca, velho. O Arouca... Eu pensei que ele tava mais no Verdão. Não, tá lá. Tá de cabelo curto, né? Tá lá, o Arouca. Meu Deus, você sumiu. E o Felipe Melo também, que tava um bom tempo sem treinar. Um bom tempo sem treinar, ficou fazendo trabalho à parte. Aí, acho que na próxima semana eles devem voltar a trabalhar com o elenco. Certo, seu Bento? O jogo é contra o Galo, hein? Galo lá, 4 da tarde, hein, sabadão. Até que enfim vai jogar. Jogo difícil, hein? Difícil, né? Difícil, o Galo tá... Não, vai ser no Bideirão? Se não me engano, o Galo tem 29, no Bideirão? Né? 29 pontos, hein? Não, no Bideirão? Era o Bideirão? Não sei se é no Horto. Foi lá no Horto. No Morto lá ou no... Caiu, tá morto. Mineirão dá um azar, o Palmeira? Mineirão? É mesmo? Por que, seu Bento? Não. Jogo na Independência, gente. Então o Palmeiras ganha. É no Morto. É no Morto. O Palmeiras ganha. Certo? Tá bom. Mas peraí, vocês estão temendo o Atlético Mineiro, vocês estão de brincadeira. É, lógico que tem que ter mesmo. O Atlético Mineiro hoje, Domênico, é o décimo colocado do Campeonato Brasileiro. Peraí, a gente não tá temendo. Estão de brincadeira. Tá falando que, eu estou falando que é difícil. Como não? Senti temor na sua voz. Estou falando. Quem tá falando? Perdeu pro Vitória, tá falando o que aí? Nossa. Ah, nossa. Atlético Mineiro trouxe. Perdeu pro último. Dá uma olhada na tabela aí. Perdeu pro último aí. Se você tem a tabela à sua disposição aí, dá uma olhada quem é líder aí. Cuidado, hein? Cuidado que eu tô achando que... Cuidado não, se fecha. Depois desse final de semana, na segunda, teremos aí uma diferença, nas minhas contas, 4 pontos. O que você acha não me importa. Que isso? Aposta hoje, hein? Você falou de coração? Você acha não me importa. O Corinthians é líder. Ah, não. Não, isso. Sem malcriamento. Deixa eu falar um negócio. Não falei. O Domênico começou o programa de maneira agressiva. Hoje ele tá descontrolado. O Domênico tá perturbado. Não é normal. O Domênico tá perturbado. Eu juro pra você, se levar o Domênico aí num centro, bicho, vai ter que ter encosto aí. Opa, peraí. Eles vão fechar o centro, mas vai ficar 3 horas só de descarga. Tá vendo uma velhinha nas costas do Domênico? Fala a verdade, seu Bento. Que encosto? Não. O seu Bento, você tá do lado. O Domênico tem encosto. Você tá vendo uma velhinha nas costas dele? Tem tudo ali, olha. Você vê que ficou vazio, né, onde ele tá? Ele tá sozinho naquele. O Domênico tá possuído pelo Exu Petinha. Domênico. Olha, Domênico. Domênico tem um campo magnético. Calma, seu Bento. Eu falo que a diferença vai cair pra quarta, eu tô pra 4 pontos, eu tô nervoso. Domênico, você tá meio curvado. Você tá andando meio curvado. Torce mesmo contra, pô. É curvado mesmo, quer ver? Torce mesmo contra. A pessoa tá muito curvada, porque tem um peso. Exato. Vou falar costas. O peso. É. Os caras estão chamando de Quasimodo da rádio. Quasimodo. Só por falar também torcer contra, Sombra. A Argentina ontem ela tropeçou na eliminatória da Copa do Mundo. Eu não tinha visto. A Argentina hoje é a quinta colocada. Se acabasse hoje a eliminatória, ela pegaria uma repescagem. Nova Zelândia. Então atenção, Tite. Nova Zelândia. Você tem a obrigação, ó. Muralha tá aí à sua disposição. Aquele Douglas, que era lateral de São Paulo, aí também tá à sua disposição. Denis. Você tem aí, ó, Fábio Ferreira, mano. Fábio Ferreira é um belo zagueiro pra esses dois últimos jogos aí, mano. Põe aí também outra tralha aí. Pega mais um zagueiro mequetrefe. O Brasil pega quem aí? Não lembro. O Brasil pega a Bolívia e o último jogo é com o Chile, Domênico Gato. O Chile que vai brigar com a Argentina por uma vaga ali. Então o Brasil tem a obrigação de entregar o jogo. Ô, mano. Vai ser no Verdão, vai ser no Palestra. Nem convoca, né, mano? Os torcedores, os jogadores de fora. Não, o ataque tem que ser o Gustavo que passou pelo Corinthians, velho. E o Wellington Nem de São Paulo. É melhor montar a zaga do meio próprio Wesley. São Paulo. Só não pode levar o Arboleda. Argentina, vocês já imaginaram a Argentina? E leva o Pará de lateral de direito. Bota o Bruno. Nossa, imagina a Argentina não indo pra Copa? Estão fazendo uma força pra não ir, Domingo. Seria inédito, hein? Agora, mano, a gente sabe que em quinto lugar deve pegar repescagem, né? Sim. Agora, que hoje é Nova Zelândia. Então, gente, essa repescagem de Copa do Mundo é como se a Argentina depois tivesse que jogar contra a Ferroviária de Araraquara. Libertadores. Mas põe os caras do All Blacks lá, Sombra, pra bater nos caras, velho. É? Lógico, certeza. Bota uma aldeia Maori lá. Boa. Olha o gato pra cima da Argentina. Não, vai classificar. Tá bom, então. Bom, mas vai, né, que... Porque é o seguinte, também jogar contra a Nova Zelândia e contra uma Venezuela, não sei se tem muita diferença. Em casa... Mas olha, vocês podem... Vamos torcer. Claro, a gente torce tudo, mano. Tem a coisa da rivalidade. Mas uma Copa sem Brasil e sem Argentina é muito ruim. Tá que se dando a Argentina. Uma Copa sem Brasil é legal, porque é o rival imediato. Uma Copa sem Brasil, Argentina, Alemanha, Itália. Tá, mas desculpa, aí, não, aí também, não é Copa. Né? Concordo. Não é Copa. Concordo. Mas vocês estão de brincadeira. Não é Copa. Uma seleção não vai fazer diferença assim, não, Domênico Gato. E outra, a Argentina aí, que vive ridicularizando os brasileiros, a Argentina que vive chamando a gente de macaco, aí vocês estão torcendo para que esses caras vão. Peraí, a gente também vive ridicularizando eles e você falando eles, chamando eles. Lembra que o Brasil tava melhor, você vai chamando de passa-fome. Mas eu posso. Ah, você pode. Eu vou falar o porquê. E querendo ou não, Domênico Gato, o Brasil é melhor que a Argentina. Então eu tô por cima da carne seca, eu posso dar uma jorrada nos caras. Nós estamos bem pra cacete, viu? Nós estamos, olha, legal pra caramba. Mas é muito perna, hein, mano. É só melhor que a Venezuela e a Bolívia e olha lá também. Que perna, hein, mano. O legal é a Argentina estar disputando e não ganhar nada. Isso é legal. É. Continuando com as manchetes do Estádio 96, a manchete do Palmeiras virou manchete da Argentina. Por que será? É igual. É por causa do igual, a raça. Não é, eu tô dizendo que é aquelas coisas ruins que tá atrás do domínio. Olha, olha. Atrai, né? Atrai. Coisa ruim atrai. Atrai. Olha esse respeito. Vamos bater um tambor aqui. Continuando, o seu Bento. Vamos ao Santos agora. Santos de quem? Espírito. Falou em alma penada. Vou sentir. O que é isso? Naba domingo, né? Ah, tá bom, por isso. Mas olha, já? Domingo? Pô, você viu o uivo do Bambizinho, como que é? Não, isso é fantasma, seu doente mental. É, do fantasma. Isso. É, Hino de Santos, arrepiado. Com Gustavo Henrique na zaga. Cuidado, vai chamar o Domênico. O ataque. Depois fica com mimimi, viu, produção? Quando fala dos cadeieiros lá. É. Verdade. Mas a produção fica com mimimi quando você fala dos cadeieiros. Aí sim. Ele fica todo mimimi. Mas o Hino do Santos aí, porra. Ah, não é? Não, pai, tá tendo espantar as coisas ruins do Domênico. É, mas é do Domênico? É, gente, mas... Não. Daqui a pouco sessão de descarrego no Domênico. Da Universal. Ah, vai no banheiro, hein, Domênico? Vou descarregar uns pra vocês aqui. Ah! Fica tranquilo. O problema é o ataque. Já descarrego já. Não, meu, tá devagar o ataque do peso em algumas rodadas. Tá meio devagar. E hoje eu vi a entrevista do Lucas Lima. Começou decidiu já se ele vai ficar. Não decidiu, vai falar com o pai dele. Vai pedir opinião. Tá focado na reta final de Libertadores, Campeonato Brasileiro. Essas pessoas que precisam falar com o pai e com a mãe. É. Vai falar com o papai? Mas olha, precisa falar com o pai e com a mãe pra decidir o destino, é brincadeira. Ah, mas ele achou porque o pai dele é empresário dele. É, mas ele achou ele achou uma boa brecha, né? Que ele foi pro Santos, demorou um pouco. Pra decidir a renovação dele. Posso falar? Tem uma desculpa, RG. Tá com um cara que ele não fica. Aquelas coisinhas, mas tá tudo certo. Valeu, né? Valeu o tempo. Claro, lá, ou ótimo. Fica. Porque também não tem mercado lá. Fora, acho que não. Eu acho difícil. Ele falou que vai esperar. Ele falou que vai esperar uma renovação do. Fechou a janela, gente. Mas vocês estão loucos. Não, falou pra dezembro. Não tem mercado. O cara chega e se oferece no mercado, podendo ir pra qualquer clube de graça. Sem ninguém ter que ressarcir o Santos. Esse é o jogador mais barato. Ele falou que depende de uma oferta do Barcelona, entendeu? Um novo investimento do Barcelona. Já era, RG, já era. A chance dele ir pro Barcelona se o Neymar estivesse lá. Lucas Lima tem que ficar feliz se ele for pro Lille. É, eu acho que não vai, entendeu? Não vai. Não vai ter nova oferta do Barcelona, claro que não vai, imagina. Já foi meio assim, pro Barcelona, já, assim... Há um outra sombra. Barcelona. O pai do Neymar não é o... A torcida do Barcelona já tá com o pé atrás, porque já levaram o Paulinho. Que embora seja da seleção, a torcida do Barcelona tá super pé atrás. Porque o Paulinho. Pela grana que gastaram. E pela grana que custou. Que gastaram, aí você fala assim, o Lucas Lima, se levar o Lucas... Não é titular de seleção brasileira. Não é. Pro torcedor do Barcelona, primeiro eu acho que eles vão tentar mostrar que o Paulinho pode ser bom pro Barcelona. Mas eu acho que não vai. Não vão dar dois tiros desse em dois brasileiros. E ter esse envolvimento do pai do Neymar ainda. Também acho. E o Neymar não, e fora lá, o pai do Neymar. Grande, porque ia ser uma não, quirela. Também não era. Porque querendo ou não, Benedetti, o Neymar, depois de tudo que aconteceu aí na ida dele pro Paris Saint-Germain, ele é persona não grata hoje dentro do Barcelona. O presidente do Barcelona sempre que pode dar uma alfinetada também. Nele. Então, querendo ou não, qualquer indicação do Neymar agora hoje... Agora com o Neymar fora, já era. O pessoal verá com maus olhos. Ah, né? Então, também. Já era. Mas essa é uma desculpa, mano, que o cara dá para poder ficar segurando para renovar o contrato, entendeu? Ele tá na dele, é lógico, entendeu? Pô, tá, o final do ano tá chegando, velho. Pô. O Lucas Lima vai fazer o que o João Schmidt fez no São Paulo, cara. Vai esperar. Vai, a hora que não tiver mais. Entendeu? Já posso assinar um pré-contrato, vai meter o pé e vai embora, porque você não vai ver um real. É o contrato, ele já pode. Cumprindo o roteiro. Isso sempre ficou muito claro. O presidente do Santos sempre disse isso. Eu tenho direito a 10%, não tem? Então, esses 10%, vocês vão ter que pagar o que eu quero. Por esses 10%. Então, não adianta. Aí, o cara não quis ir para a China, o cara não quis ir não sei para onde aí. Então, meu, não vai. Então fica até o final do contrato. É isso tchau. Aí depois vai pra onde quiser. É. Tá o Modesto Lopes dos Santos parece o irmão mais velho do Rodrigo Janot, procurador-geral lá. Você viu, cara? Parece da mesma família, né, gordo? Parece falou... que encontra a mãe no domingo no almoço. Falou... O irmão mais gordo. Você falou ele parece o Dr. Chapatin, cara. Você falou em Janot me lembra 50 milhões dentro de um apartamento. 51. O único 51 incontestável depois da pinga. Ah, Domênico, que tô com você, Domênico. Não sei de nada. Jesus, sempre assim, nunca sabe de nada. Mas é isso aí, seu Bento. É isso aí. É que aí você chega em casa, né? É tudo rasgado e os cachorros só com aquela cara de tipo. Coitadinho. Não fui eu. Entrou alguém aqui. É. Não fui eu. Tem cachorro. Ele me atacou primeiro. Tem dois cachorros, um olhando pro outro. E ainda, atacou. E ainda dentro com uma patinha em cima da outra. Não sei de nada, viu? Fica com a patinha em cima da outra. O cachorro é demais, né, cara? É uma delícia, nossa. Aliás, o cachorro ontem que entrou no campo ficou mais tempo, né? Viu o Mojo? Ficou mais tempo em campo do que o Rodrigo Caio. Mas o Rodrigo Caio foi bem, velho. O Rodrigo Caio foi bem, velho. Mas se fosse Borja, ia ficar puto. Porque, só joguei 12 segundos. Não é? Tá vendo? O bom menino lá, o Rodrigo Caio, ficou pronto. Na dele. É por isso que ele tá lá. Não sabe nem falar palavrão. Mas você imagina, se você uma única vez na sua vida você fosse convocado, RG, e você chegar e falar assim, pô, você ia contar pro filho, eu fui convocado pra sessão. Você não ia dizer que você só entrou em campo 18 segundos. Claro que não. Mas, pô, você vai falar que você chegou a ser convocado. Você mostra uma foto que demora mais tempo, claro, entendeu? É claro. Ela joguei nas eliminatórias. Agora, o bom daquele passado tão passado lá, é que não tem filme, não tem porra nenhuma. Aí o neto é obrigado a acreditar na história do avô, né? É a camisa, né? O cara tem a camisa da seleção. Igual aquele gol do Pelé, né? Na Rua Javari, que os caras contam. Aquele famoso não temos o gol do Léo Batista. Hoje não tem mais jeito. E todo lugar alguém tá filmando. E todo mundo tava lá, né? No gol do Pelé. Ô, mano, o Rodrigo Caio é a versão nova do Kaká? Assim, educadinho. Ah, mas o Kaká tem talento, né? Então, RG... É que eu acho que a torcida do São Paulo pegou demais no pé dele depois daquele lance com o Jô lá, que ele praticou o fair play, e aquilo acabou gerando a eliminação do São Paulo, do Paulista e tudo mais. Aí eu acho que a torcida começou a pegar meio que no pé dele, ele também não tá fazendo jus porque ele tá com a intenção de ir embora. Esse ano tá péssimo, hein, mano? E tudo mais, mas ele é bom zagueiro, cara. Ah, mas peraí, eu senti certa maldade. Qual o problema do cara ser educado igual o Kaká? Aí eu não entendi. É uma nova versão, porque o Kaká... Você não sentiu um ar meio jocoso, assim? Como se ser educado fosse um fator... Um demérito. É que tem jogadores que... são educados, não falam palavrão, entendeu? Tem. Assim como você acha que o Kaká não fala palavrão? Segundo humano, não. Ele fala bobo. Segundo humano, Rodrigo Caio, Kaká e Caio estão fora dessa lista de palavrão Ribeiro. Aí. Bom, são três jogadores, quer queira, quer não, bem sucedidos. Mas estão fora da lista de palavrão. Coitado, né, do Kaká. Talento aí, só o Kaká, né, velho? Kaká separou agora também. Kaká tá na pista, né? Tá solteiro. Opa! De novo? Tá loira? Ele tava com uma moda. Separou da loira? Não, ele pegou a loira. Já tem a loira? Mas olha esse mano. O mano Bibi, quem era nosso Nelson Rubens do estado? Namorada do Kaká. É um show. E a ex-mulher do Kaká já vai casar de novo. Já casou, inclusive. Eu achei que ele tava ainda com aquela antiga. Achei que ele tava com aquele... Bota aí no Google, coloca aí, namorada do Kaká. Ô, mano, linda, sai linda, desse sofá linda, aí, né? Mano. Vou colocar aqui, vou mostrar na câmera. Vocês estão muito TV fama, hein, velho? Falou o Nelson Rubens do estádio. Sai desse sofá aí, mano. Esse é que fica no sofá, junto com a namorada, vendo TV fama, que tem que ficar vendo a novela, que vem revista contigo, que domingo, passa o domingo inteiro, e a sogra e o sogro trocando. Ou é lá da Record lá com o Rodrigo Faro e pula pro SBT. Eu só vejo futebol, com a Eliana. Aí da Eliana pro Coiso e vai e volta. Quando tá fora desse circuito aí, sabe o que é? Muito casamento. Muito casamento. Aí é casamento. Aí, aqui, Marcão, pro senhor. Eu vi aqui, ó. Aí. Beleza, vai bem, aqui, ó. Hein, não tá bem o Kaká ou não tá? Tá de brincadeira. Claro, mas me estranharia se ele tivesse Sérgio mal, Louco, já foi lá e olha lá. O cara tem no celular dele. Pô. Aí, mano, faz o seu tipo ainda, hein? Loirinha, mano. Hã? Não, mas vamos mudar de assunto. Faz ou não faz seu tipo? Nota, mano. Eu tenho a predileção por loira, minha namorada é loira. Nota, mano. Nota. Eu perguntei se essa musa do Kaká faz ou não faz seu tipo. Eu acho ele tá é amigo lá, do Kaká, pô, ele não vai responder. Então, cara, amigo do Kaká é aquele que janta aqui com o cara. Eu acho que a dona Encrenca tá lá, já chegou a dona Encrenca aí, mano. Não, não, a Thaís ela chega amanhã. Ah, então pode falar, mano. Já no ônibus. Chega amanhã. Ela não tá ouvindo a gente. Ela tá no 1001 agora. Então, 1001 ainda de ônibus. Eu duvido! Eu duvido, velho. Tá indo. Ah, mano, para de mentir. E não é nem o semileito, hein, velho? Ah, é o time, pronto, tá bom. Aquele que vai com gaiola, com tudo? Aquele cabra, sabe? Nossa! Eu duvido, mesmo, mano. Eu duvido. Para, vai. É igual, mas nesse ônibus é que ela vai ter banheiro, mano? Ah, não, só quando para no. Naqueles bar de estrada, né? Pra aconselhar o pessoal aí, olha, do ônibus, do busão que a Thaís vai pegar hoje pra ir pro Rio aí, passa um fricô no banheiro, pelo amor de Deus, hein? Não, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2, você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FREECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! Mano, dá patinha! Mano, dá patinha! Ai, mano! Não, mano. Dá patinha, mano! Deita, rola! Olha os bastidores. Olha, bastidores aqui rolaram histórias. Olha, o teu irmão aqui tá contando enquanto, as coisas. Nossa, enquanto o Ben já dava o recado do Fricô, isso, hein? A gente tava só falando de bastidores, viu, mano? Dá patinha, mano. Olha, vamos falar um negócio. E aí, mano? Ó. Mano! A gente tá falando que você vai vir buscar a Taizinha aqui em São Paulo pra levar pro Rio, mano. Teu irmão tá correndo os pontos da tua vida pra nós. Para, viu? Mano. A gente fez uma aposta aqui, mano. A gente fez uma aposta. Quer falar o 5 contra 1 aí? Olha do cara! Você, mano. Eu já falei isso aqui uma vez. 5 contra 1 aí, de família. Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. O mano, ele é o Kaká da mídia esportiva brasileira. Ele casou com a primeira mulher que ele pegou, né? Mano, é bacana. Cedo, hein, velho? Deixa eu te falar, o que eu já peguei de mulher na minha época de solteiro, só que não foi. Não, isso aí não. 10 vezes indo pra casa de swing. A única forma de você pegar alguém é casa de swing. Ele acha que é bonito isso daí. Loser total. Por que você não tatua assim no seu antebraço, loser? Não, mano. Sua cara, velho. Aquele antebraço que você quebrou, mano. Isso merece uma enquete. Isso merece uma enquete. Homem merece enquete. Quem tá melhor na fita? Quem tem a melhor vida? Quem tem a melhor vida? Melhor vida. O Mano, que vai casar com a primeira. Ou o Mano Cover. O Mano Cover. Que toda semana tá nas casas, melhores casas de swing do ramo. Melhores casas do ramo aí. Aí, Domênico Gato, seu voto. Loser total. Tá melhor? É, sim, porque o Mano tá falando que o irmão dele é loser. Aí o Marcão tá falando que o Mano. Você não corre, não, Domênico. O Marcão tá insinuando que o Mano é um puta bundão, etc. É, a gente não. É. Como é que é? Três por noite. É. Não vai, Domênico. Falar, né? Assim, não. Quem tem que, então, quem tem que ter a tatuagem de loser, segundo o Domênico Gato? É, mano, você desculpa, mano. Não, mas peraí, Domênico Gato, analisa o contexto, Domênico, ó a cara dele, o que é? Ó a cara dele, vamos lá, deixa eu passar a trajetória do cidadão. Vamos lá, vamos lá. Domênico Gato, ele sai daqui, no caso aí, de São Paulo. Ele cruza o estado, vai até o Paraná numa festa fantasia, e aí no final do o saldo, porque você tem que, tudo você tem que fazer, você tem que fazer aí o saldo. Pega lá o custo versus o benefício e resume lá a parada. peguei 14. Falei, velho, 14? Você tá com aqueles papinhos de adolescente que vai pra porta da escola pra ficar beijando aquelas tranqueiras. É. O cara cruza o estado pra poder de pegar Curitiba, mulher tá e beijar falando, na boca. Mano. Vamos lá. Aí chega lá. Esse final de semana, vou sair. Vai pra onde? Eu vou pra casa de swing. Olha os rolês de nóia, velho. Que nóia, rapaz. Rolê de nóia. Rolê de nóia. Rolê de otário, velho. Quase imagino que eu tô na Cracolândia agora. Outra, o Sombra. Inúmeras oportunidades, eu ia pra praia, vamos pra praia? Eu vou nada, vou pra academia. Sábado à noite, esse trouxa, ele escolhe um sábado a cada dois meses pra poder ir numa casa de swing e acho que tá curtindo a vida. Bom, e o senhor trouxa. Foi em quantas até hoje? Fala pra mim. O senhor foi em quantas, mano, até hoje? Você só pode criticar quando o senhor conhecer. Bom, mas nós já temos um voto a favor do Mano Cover. Né? Agora o seu voto, Vieira, quem tem que levar a tatuagem de loser? É o Mano ou o Mano Cover? Ah, na atual circunstância, com a vida que os dois estão levando, é um... O outro quer falar o quê? Eu tô no mesmo A mulher engravidou você. Ele. Ó, sua mulher te engravidou, mano. Véio, deixa eu te falar um negócio. Eu vou contigo me tatuar, velho. Mas tem, é que é nós, é nós, velho. Olha, por enquanto o placar mostrando 2-0 pra uma tatuagem de loser no braço do mano Bibi. Eu vou contigo me tatuar, mas é nós, não tem jeito. Daqui a pouco a gente continua com a votação. Daqui a pouco a gente continua com a votação. Eu quero ouvir a votação de todo mundo. Claro, claro. Se você não for surdo, você vai ouvir. Se parar de gritar, você vai ouvir. 3284-7097 é o telefone que você vai ligar daqui a pouco pra participar com a gente. Lembrando que também teremos hoje na boca do estádio. Parece até de propósito. Olha aqui, hoje na boca do estádio, o repórter Tetinha vai receber você pra participar do Estádio 97 ao vivo, nas ruas de São Paulo, precisamente lá na Vila Maria. Aí sim. Lá na Praça Santo Eduardo. Aí sim, hein? Aí esquina com Guilherme Cotin. Aí sim, Gugu. Então, lá em frente, mano, o posto Gugu, da PM. Então, é. Gugu. Lá em frente, o posto da PM. Os 10 primeiros que chegarem lá não só vão entrar no ar com a gente ao vivo aqui no Estádio 97, sim, como ganharão bonés Estádio 97. Oh. E um ainda será convidado a fazer o Estranho no Ninho. Boa, aqui. Aí sim. A ser Estranho no Ninho. Então, todo mundo correndo pra Vila Maria, boa, Praça Santo Eduardo, tá lá o Tetinha pra te receber, tá bom? Olha a nossa audiência, ó. Dá uma olhada aí, Shadow, na nossa audiência. A nossa audiência é tão grande que aqui veio uma mensagem. Eu não vou dizer pra quem veio a mensagem, nem... Olha, nem o destinatário e nem quem mandou. Sim, boa. Mas veja a nossa audiência, cara. Chegou mais uma aqui, olha lá. Tô ouvindo, viu, besta? O dia que você entrar no ar, você tá na merda. É. Nossa, falaram isso, velho. Aí, já, pra variar, deve ter sido o Vieira que tomou essa fumada. Não, sim. Eu não vou dizer nem quem mandou, nem quem recebeu. Sendo dominado pela rádio. Adivinha, tô mano. Tô ouvindo, adivinha. Viu, besta? Tô ouvindo, viu, besta? O dia que eu entrar no ar, você tá na merda. Ai. Quem diria então, isso, Maurício? Então deve ser a Alessandra. Deve ser a Alessandra. Alessandra. Por eliminação. Acho que você não só, acho que só o cabelo é parecido. É. Mas vamos lá, vamos lá. Manchetes do Estádio 97, vamos lá. Bem. Tricolor. Boa, seu bem. Não acaba nunca, né? Ai, paulista, amado clube brasileiro. Boa, seu bem. Tu és forte, tu és grande. Escreve pro Mota cantar. É o primeiro. A gente vai parar, o Mota tem que continuar, hein? Nem sossegue, hein? Quero ver. Genial essa. Vamos lá. Entre os grandes. Agora é a prova dos pontinhos, Jai. Ó, tricolor. Deixar o refrão. Tá no modo easy pra ele, né? Modo easy, cara. Modo easy. Modo dificulte lá. Coral. De novo, vamos lá. Coral de Bob Esponja cantando no São Paulo. Deixaram o refrão pro cara. Não, o refrão não. O Mota não sabe a segunda parte do hino. O hino nacional. Ninguém sabe a segunda parte. Ninguém sabe. Tá procurando no Google. Procurou no Google agora lá. Ninguém sabe, ele falou. Mas ó, essa parte, ó. Essa parte o Mota não sabe, ó. Não sabe. Mas, o Mota não sabe nem o do Brasil. Vamos lá. Vai. Dorival tá treinando, né? Não aguenta mais treinar também pro jogo da Ponte Preta, mas acho que tudo indica que o Lugano será o zagueiro junto com o Rodrigo Caio, que jogou 7 segundos, jogou muito na seleção. Deve ser a zaga Lugano e Rodrigo Caio. É, vai ser, não vai ser assim, o Lugano não, hein? O Lugano ontem não treinou, mas no começo da semana ele não aguenta, né? Ele não aguenta mais de 2 treinos na semana. Para, ô. É? Ah, acho que isso é uma O Lugano ontem maldade, ele não treinou porque ele foi tomar a vacina da gripe. Ah, mano! Isso é maldade, olha. O Lugano é um puta profissional, o cara que se preserva. Verdade. Aí todo jogo que ele participou, ele não comprometeu. Eu prefiro o Lugano com as suas limitações físicas do que esse monte de jogador aí de São Paulo. Tudo novinho e ruim. Quem tá... O Lugano não brinca em campo. Isso não brinca, não. A bola cai no pé dele, vai pra lateral, dane-se. É. E o que vai definir o time titular é o treino de sexta-feira. Então, quem tá correndo muito pra ver se dá uma afinada até um pouco mais é o Jusilei. Vem fazendo um trabalho à parte. É, porque ele levou uma porrada, né? Semana passada levou uma porrada. Ele vai jogar Jonathan. Jusilei pra dar uma afinada bem. Jonathan que deu nele. Ele precisa tirar uns 3, 4 órgãos, cara. Ah, mano. Mas é verdade, velho. Podia fazer que nem o cara. O Jusilei, que é aquele porta-mala de caravan que ele tem lá, velho. Não tem jeito de afinar muito. Você sabe que. Que bagageiro, hein, mano. Às vezes você fala, não, mas é compleição física, tudo. O Casemiro também tinha esse mesmo esquema aí. Mas você vê que tá fininho no Real, cara. Tá fininho. É que ele tirou 3 costelas. Ele tomou a Merlin Vez. Caramba. Tirou 3 costelas? Ah, tirou 2 de cada lado. Mas pra quê? Olha, que... olha, diz que o Domênico queria tirar as costelas pra isso, poder Domênico? Fazer autosserviço. É mesmo? É isso! Então por isso que ele tá corcunda, então. É isso? Então, a mãe dele falou pra mim. A tua mãe é dele. Ah, tua mãe é pra fazer o jogo. Segue o jogo, sem falatório. É Mota, né? Devo sua. Mas isso é do Mota, não. Isso é influência do Exu. Segura tu aí, ó. E aí, seu bem? Ah, tá bom, né? Marcão já faz. Se você quiser começar a fazer, começa a fazer. E aqui no cantinho ninguém enxerga. Que é isso? Pode vir aqui. Enxerga, trouxa. Sim. As câmeras do estádio pegam tudo. Pega não tudo. Pega não. Mostra aí. Aberta. Aqui tem que embaixo. Bem lá. Aqui não dá pra enxergar, não. Entra embaixo da mesa. Que faz, filho? Vai, Domenico. Defende esse trouxa aí. Ô, Marcão. Ô, mano. Defende esse trouxa aí, ó. Vai. Segue o jogo. Sem falatório. Tirou borracharia. É melhor eu retirar, porque sabe como é que é, né? Ó, nada ele falar que quer, aí chegou. Pois não. O Tricolor que vendeu aí mais de 20 mil ingressos para sábado e provavelmente teremos aí outro público. O horário é legal. Bem grande. 7 horas da noite do sábado. Aquele horário que você ainda pode voltar do Morumbi, depois ainda comer aquela pizza. Dá aquele passadinha no McDonald's, aí, não? Sim. Exato. Boa. Na volta dá uma fome. Porra. Aquele horáriozinho que você vê o jogo a 7. E o Lugano também rejeitou uma proposta do Glasgow Rangers. Opa! Fala de novo. Olha o nome. Como é que é? Glasgow você da pronúncia, Marcão. Da onde é, Marcão, esses caras? Glasgow. Caras, e o Glasgow, cara, é um time que teve que voltar da quarta divisão, porque eles tiveram problemas financeiros aí e tal, tiveram que falir o time. Olha, cuidado, hein, Corinthians. E 3 ascensões seguidas aí. Caiu na Lava Jato, né? Caiu na Lava Jato, teve que voltar. Aí subiu puta, de novo. Puta, fala nisso, olha, só um comentário breve, né? Como esse Joesley tem que se ferrar? Cara? Nossa, cara. Como é que eu desejo tanto que ele se ferre, cara? E agora estourou mais coisa agora aí, hein? Hã? Todo dia. O Palof falou coisa aí agora. É um pior do que o outro, velho. Tá difícil a coisa, viu? O cara gosta de umas velhas. Esse cara tem que virar um mangá, velho. Assim, ele tem que virar mangá. Tá corrupto, coisa, bandido, né? Corrupto, né? E burro. Gosta de velha. Gosta de velha. Esse cara é um idiota. Mas, ô Sombra, vocês falaram do Glasgow aí. Glasgow e Celtic é uma das maiores rivalidades que tem, né? Porque até tem uma parada religiosa envolvendo os dois times sim, aí. Sim. E realmente aí é um bagulho tenebroso lá. Os caras pegam pesado, até, inclusive com relação às provocações aí que um faz contra o outro lá. Imagina futebol com religião, hein? Que legal, hein? Imagina, RG. Boa. Verdade, verdade. Pesado. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97 no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também do Buscapé, aproveite, compare e compre direto, economize direto no novo Buscapé. Boa. Buscapé. Vamos lá. Lá o Corinthians agora. Coringão. Corinthians. O Romero meteu caixa, hein, na derrota do Paraguai. Ô, louco, ganhou o irmão dele. Golaço, hein? Não, o irmão, né? Romero. Não, é. Romero mesmo meteu caixa. Romero do Corinthians mesmo, chupa ali. Ah, aí é conveniente ele não aparecer aqui, esse covarde aí. Ô, mano, ah, não, covarde não. E pro alívio covarde aí, né, de dos torcedores, né, dele e o Arana devem jogar no clássico, o Romero é certeza. E assim como o Cássio também, né? O Cássio também, o Arana treinou, Balbuena, fez gol, então... Eu acho que deve ser o time titular, né? Aquele lá que construiu aquela bela campanha no primeiro turno. Deve ser esse time que vai pra cima do Santos lá na Vila. Aí, RG, começa a tremer porque tua hora tá chegando. Tá bom. O bagulho é louco. Porém, vai possivelmente ter a força máxima aí, a volta do Cássio, do Balbuena, o Guilherme Arana que tava machucado aí. A principal novidade. Mas a expectativa mesmo é que o Corinthians ele possa aí desempenhar o futebol que jogou no primeiro turno, né, Bento? Porque até agora ele não conseguiu engrenar. Conseguiu uma vitória contra a Chapecoense aí na Bacia das Almas, mas o Corinthians ele tinha jogado mal aquele jogo também. Então o Corinthians ele precisa não só ter o time do primeiro turno, como o futebol do primeiro turno também. Vai pegar o Santos aí que tá vindo aí de 15 partidas sem perder. Mas se a gente analisar aí também as quatro últimas, o Santos empatou as quatro, então também não tá muito bem assim. O ataque do Santos também não tem correspondido, a zaga do Corinthians é muito forte. Então, eu acho que na pior das hipóteses, o Corinthians ele não perde esse jogo, no máximo empata. Mas tem que brigar mesmo aí pra vencer, porque eu acho que o Grêmio é capaz de vencer o Santos, o Vasco no sábado, né? Também acho que o Grêmio ganha do Vasco, hein? O Grêmio é possivelmente capaz de vencer o Vasco aí no sabadão. Tomara. É que eu não sei também, porque o Grêmio de vez em quando aí falta camisa, né? Não acontece, não. O Grêmio de vez em quando, mas é verdade. De vez em quando o Grêmio dá umas peidadas na farofa aí que não dá pra entender. Cara. O problema é ser mortal, né? Esse que é o problema. Então, aí tá. Vamos falar de campeonato aqui. Quem tá fora não fala, né, mano? Vamos falar só quem tá disputando. Porque os caras tão achando que tão disputando. 9 pontos e ainda vou fazer o programa só sobre Grêmio. Não, mas o Renato ainda não deixou. O Renato ainda não determinou qual time que ele vai usar contra o Vasco no sabadão, é isso aí. Tudo indica aí que o Grêmio vai poupar os jogadores sim, porque eu quando disse isso a respeito do Santos, o pessoal falou, você tá com medo do Santos, não é, tanto o Grêmio quanto o Santos, que ainda estão na Libertadores, eles estão priorizando aquela competição, claro. E pro Grêmio, se o Grêmio que vai jogar no dia anterior vai poupar jogadores... Que dirá o Santos no domingo. Eu ainda acho que o Santos não vem com time titular, não. Mas vamos aguardar. Não vai poupar, não, hein, mano. Será, RG? Não, esquece. Isso é vontade ou informação, RG? O Santos ficou 15 dias descansando, vai poupar o quê? Você tá louco, velho? Mas é que tá, RG. O Grêmio também, teoricamente, ficou. Ele só fez uma partida contra o Sport naquele no final de semana, sábado, no outro sábado. Passado, Mas foi praticamente um amistoso. O Grêmio jogou aquela partida em ritmo de treino e goleou o Sport. Mas o então, Renato então querendo ou não... Mas o Renato tinha assumido essa posição, mano. Que abriria a mão. Mas é que tá, RG. O Grêmio, novamente, contra o Vasco, nesse final de semana, ele vai usar uma equipe aí modificada também pra priorizar a Libertadores. Eu não sei até que ponto que o Levir não vai fazer a mesma coisa aí com o time do Santos, mas vamos aguardar. Muito bem. Acredito que não, hein. Falar em Corinthians, hoje tem torcida Estádio 97, boa. Torcedores do Corinthians que quiserem assistir. Corinthians e Racing, quarta-feira. Ô, jogão, hein? Lá no Itaquerão, tá bom? Na torcida Estádio 97, no camarote único. Torcedor do Corinthians que ligar e falar, quero ir na torcida Estádio 97, ganha a tua vaga. Vai com toda a mordomia no camarote único, um camarote maravilhoso, tá bom? Para Corinthians e Racing, jogo da quarta-feira que vem, jogaço, pela Sul-Americana, tá? Estádio 97 da Energia 97, lembrando também que você pode mandar a sua mensagem para nós nas cornetadas do estádio. O número é o 94-353-0150. 94-353-0150. Mande sua mensagem aqui para nós. E daqui a pouco a gente vai colocar um montão no ar, beleza? Boa. E recado agora também da Estela Barros Turismo, né? A gente tava falando tanto de Copa do Mundo, né? Mas a gente vê aí que a Argentina tá perigando, mas depois se também chega lá na Copa do Mundo, se chegar na repescagem, vai acabar enfrentando uma Nova Zelândia da vida. Chocolate, né? E acaba... não tem jeito. Vira o jogo da morte, né? Vira o jogo da morte, mas acaba passando. São dois jogos. Já pensou o Messi fora da Copa? Dois jogos passa. O Messi fora da Copa? Acredito já que temos passa. Aí uma França semi-garantida, já temos quem mais garantido aí? Alemanha, como é que tá? Não, ainda não. Bélgica, classificou. Rússia, Bélgica, Rússia, tá. Brasil. Bélgica, são oito. Bélgica, Brasil. Bélgica, o Irã não. Também tá. Já. Quem? O Irã também tá. Quem? Irã. Irã. Irã. Irã, que precisa vir aqui na rádio resolver uns assuntos. Japão. Grande Irã. Japão já tá? Japão já tá. A Suíça já tá. Não, eu quero saber de time bom. Seleção boa. É Alemanha. Brasil. Não, tá ou não tá a Alemanha? A Alemanha tá, é a primeira disparada. Não, ela não está ainda. Não classificou matematicamente. Matematicamente não. Ela pode jogar a repescagem. Dos 8 jogos ganhou todos. 24 pontos já. Então, 24. Um abraço. Aí, Mota. 24 mesmo, não precisa conferir na campanha. É isso aí. Bom, então a questão é a seguinte, cara. Inglaterra também tá. Provavelmente os grandes times, as grandes seleções vão estar na Copa do Mundo. E quando você viaja pra uma Copa do Mundo, lógico, você tá indo pra assistir os jogos do Brasil, óbvio, né? Mas você acaba respirando aquele, você acaba vendo tudo que é jogo, né? Você acaba acompanhando um jogo ou outro. O clima de Copa do Mundo é outra coisa. Também é e tem muita gente que reúne os amigos pra curtir esse tipo de balada, né? Sim. Por exemplo, o chefe Benedetti, que tá aqui hoje, por exemplo, é um cara que às vezes costuma convocar os amigos pra assistir um joguinho fora do país. Ah, não é? Sempre. Muito sempre. Não, é verdade. Ele é muito rico. Tem gente que gosta de ir com a família, aproveita. E você, que vai procurar um pacote pra viajar pra Rússia, tem que procurar pela Stella Barros Turismo. A Stella Barros Turismo é a operadora oficial da Copa do Mundo, galera. Boa. É lá que você vai encontrar as melhores opções de roteiros e a certeza de ter o hospitality, os ingressos do jogo. É. Então, olha, ligue hoje mesmo na Stella Barros Turismo. Tem um time de atendentes, nesse momento, só para o ouvinte do Estádio 97. Ligue lá. 2166-2250. Repito. 2166-2250. 2250. Esse é o telefone para você ligar agora na Stella Barros Turismo, conhecer todas as opções de roteiro, desde o roteiro de um jogo só para a Copa inteira, até a Copa inteira você pode ver. Nossa. Ah, quero só um jogo, só tenho 6 dias aí de tranquilidade para viajar. A Stella Barros tem. Ah, quero ver a Copa inteira. A Stella Barros tem também. Então ligue agora. 2166-2250. Você pode parcelar em até 10 vezes no boleto, tá bom? O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Boa. Sombra. Oi, diga, mano. Só pra passar a informação completa aqui, ó. Vai. As seleções que já estão na Copa de 2018, ó. A Rússia, que é o país sede, né? Sim. Temos aqui das Américas aqui o México e o Brasil. É. Lá temos a Bélgica classificada ali também, junto com o Irã, junto com a Arábia Saudita, Coreia e Japão. A Coreia, boa, no caso, são as 8, né? Oito. 2/3 disso é só desgraça, né? É. O que tem de legal aqui, ó, vai ser o Brasil até agora. Brasil e Bélgica, cara. A Bélgica tá dando bola, né, mano? Sim. A Bélgica lá com aqueles caras lá, o Fellaini, o Witzel lá, aqueles caras lá batem uma bola, mano. É o Hazard, como vocês queiram. Lukaku, o Lukaku. É. O time é bom. É que o Corinthians conseguiu anular o Hazard, né? Ah, o Corinthians aí. Tem um momento, deu uma jorrada no Hazard. Mas é o quê? Os caras não ganharam? Não. Ah, ganhamos daquele comédia lá, chupa. Aí eu não posso botar um momento aqui. Davi Luiz, ah, então chupa aí, mesa paga pau, com exceção do Sombra aí, chupa. Vamos se ajudar, não conseguiu, mano. Não conseguiu por causa daquele desgraçado, aquele Fernando Torres pipoqueiro. É verdade. Pipoqueiro. Não é, Dudu? Você manda um e-mail no saco dele lá. Pipocou. E fala, ó, pipocou, vai azar. Arroba. Pipocou. Manda lá, ó, é Ninho Torres, arroba te quero arroba ft.com. Ô mano, tô vendo você no vídeo aqui, você tá com um projeto, é isso aí? Projeto do quê? De bigode? Ah, não. Tô com bigodinho de Nescau, aí. Pô, você tá parecendo a Ivana da novela. Tá com um projetinho aí, velho, ó. Tô nada, mano, Ivana. É Ivana. Ah, o Ben já vai chegar lá na sombra. Nossa, é sombra. Você tem feliz no rosto? É sombra. Virou hominho. É trans. Não, é sombra. Vou ligar outra luz aqui, pera aí. Olha, estamos recebendo aqui o Estranho no Ninho, o Carlos Eduardo Abrantes, 39 anos, administrador, vem da Vila Penteado, corintiano. E ele foi convidado a fazer o Estádio 97 porque teve a música que ele fez aqui nas cornetadas do Estádio 97. Uma música que foi teve muitos elogios. Uma repercussão. Repercutiu. Boa tarde, amigão. Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Todos, boa tarde. Ouvintes, todos os integrantes aqui do programa. Valeu. Eu ouço o programa desde 2000. Legal, valeu. E sempre fui muito fã de vocês. Boa, velho. Né? Domênico, Mano, nós. RG. O valeu. Sombra. E, pô, é praticamente um sonho que eu tô realizando estar aqui com vocês. Eu, quando era moleque, sempre quis fazer rádio e TV, não tive essa oportunidade, a vida acabou levando para outros caminhos, né? De repente, por ganhar dinheiro. Mas sério, quando eu tinha 16 anos, eu tinha um vizinho, que ele tinha uma emissora de rádio e de TV. E o cara falava assim, pô, mas eu quero trabalhar em rádio, só vou dizer uma coisa, vai trabalhar em rádio, beleza, etc e tal, mas você vai ganhar pouco. Pagar pouco, radialista ganha pouco, não tem essa história de, o cara tá no rádio, ganha uma fortuna, não existe isso. Mas às vezes ganhar muito é... É relativo. Fazer o que não gosta também não adianta muito, às vezes você ganha menos, mas... quando eu chegar no supermercado, meu amigão, se não adianta chegar no caixa e falar assim, mas eu tô feliz com o que eu faço. É verdade. Você tem que passar o cartão, não adianta. Mas o duro é você chegar no supermercado também e falar, puta, eu não faço o que eu gosto e também não tenho dinheiro pra pagar. Aí é uma outra história. Falando nisso, tá certo o Marcão que faz o que gosta todo fim de semana, né, Marcão? É isso mesmo. Ah, chupa, mano. Falando aqui de supermercado. Põe a boca no Glory Hole. Hoje em dia tá embaçado. Isso. Antigamente, Domênico, nós ia pro supermercado com dois contos, saia com um pacote de bolacha, salgadinho, refrigerante. Agora as câmeras não deixam mais. Agora meteram câmera no mercado. Mas é estranho, ó. Meu Deus. Conta um pouquinho mais, né? Então você ouviu estádio desde de 2000? Isso, primórdios. Primórdios, exatamente. E comecei a perceber aí com as cornetadas uma oportunidade de mandar umas musiquinhas, mandei algumas. Deu o Domênico... Certo, tá. Não, zoar o Domênico é proibido, muito fã, hein? Do Domênico, hoje obrigado. Ouço o Morde a Sopra de legal, manhã. Obrigado. Muito bom, e... das 10 ao meio-dia. Exatamente. Muito bom. E o Tentinha. O Domênico me inspira, né, pra fazer umas musiquinhas. Eu fiz já... Você é corintiano, tá. Duas musiquinhas eu fiz. Eu sou a vidraça. Antes dessa. Do corintiano. Né? E aí, quando eu fiz a segunda musiquinha, eu pensei, pô, eu queria fazer uma música que englobasse todos os personagens do estádio pra mandar... Eu tava indo embora no carro, ouvi aquela música do Racionais, em Qual Mentira Legal. Vou Acreditar, que até o Domênico depois falou que a base é do M2, eu fui ouvir a música original depois. Legal, né? Você conhecia? Muito bom. Não, eu não conhecia a original. Conhecia. Muito bom. Mas peraí, então qual M2. Foi a primeira musiquinha que você fez aqui pra nós? A primeira música que eu fiz foi uma em cima a do Fala Mansa. A sua do M2? É. Porra, é sensacional a música desse cara. Olha isso aí. Tá louco. É boa. Isso é muito bom. Ah, você meteu esse funkão aí? É, o M2. 5 e meia vem a tremedeira. Tenho que ouvir o estádio, não é brincadeira. Mano, fala groselha, todo sonho da lua. Beija, me acerta o par até o nome da rua. Sei lá se não é o pá, se fã. Mandei Dudu chupar, ele quer a irmã. Tô devagar, não chego a 10 por hora. Ouvi o estádio, tá bom, em a trilha sonora. Muito legal, hein? Não, foi muito legal, muito legal. Eu tinha cometido uma injustiça, deixei o seu Bento de fora, até refiz aí. Aí, o seu Bento, aí. É, então, na primeira versão que eu mandei, que foi pro ar, não tava. Isso é bom pra manter a pessoa com o pé no chão. Eu alterei. Isso! É, vai na minha. Aquele famoso banco de reserva faz um bem. Cara, começa a se achar. É o Cueva. Eu tava indo embora pra casa, ouvi essa música original do Racionais no rádio e comecei a ouvir o comecinho. Falei, pô, cabe um todo dia 5h30. E fui com isso na cabeça, cheguei em casa, peguei um papel. Uma meia hora eu desenvolvi uma letra, assim, básica. Legal, cara. Só que eu percebi que tinha voz sobre voz na música. Eu falei, pô, o que eu vou fazer? Porque eu gravava as músicas que eu mandava no celular, com o computador. Aí eu baixei um programinha lá e comecei a fuçar, consegui fazer. Pô, falei, pô, ficou legal. Mandei. E aí, tô aqui hoje, graças a Deus. Parabéns. Na verdade, eu cheguei no trabalho no outro dia, queria até mandar um abraço pro meu funcionário Diego, o Gustavo e o Lucas. Mas o Diego, ele é ouvinte também do programa, eu mostrei pra ele a música de manhã, ele falou, pô, ficou sensacional, muito, né? Muito boa, velho. Como ele falou... Você nunca fez rap? Não, nunca fiz. Eu sempre, desde eu estudei numa escola, vocês devem conhecer, o Liceu Coração de Jesus. Sim. Lá tinha um negócio que chamava Maratona Cultural. Então eu tinha que fazer todo ano um grito de guerra, e eu sempre participei da criação dos gritos de guerra. Eu tenho uma facilidade. Você tem uma criatividade com isso aí. É. E aí eu sentei e fiz lá, quando eu tava gravando, mudei algumas coisas, mostrei pra ele, ele falou, pô, ficou sensacional, como diz o Domênico, lá merece um prêmio. Merece, falei, um prêmio. Merece um prêmio. Poderia ser um Estranho Ninho, eu falei pra ele. A noite, quando o Bá me mandou o e-mail, porque na hora que tocou a música, eu fui querer mostrar pra minha mulher o celular, o fone saiu, eu não ouvi na hora. Putz. E aí... Na hora dá um desespero, né? Deu um desespero engraçado, e aí pior, tem um site aí que... postam o áudio do programa, e bem naquela sexta-feira o cara falou, pô, vou viajar, não vou estar aqui, só segunda-feira, eu falei, filha da mãe, vou ficar o fim de semana inteiro. Não, mas tem no site da rádio. Eu procurei tudo quanto é que site atual da rádio, ele é meia boca, mas vem um novo aí, bem bacana aí. Aí você coloca o replay. É sério, por isso que tá fazendo um novo, vem um bem bacana aí. Então, aí na segunda-feira acabei conseguindo ouvir. E aí acabei, hoje, eu pra vir aqui hoje, eu sei do sucesso dessa música... Fala da Naba aí, Dodô. Não. É um sucesso. Só que eu sei, sim, que o Domênico odeia axé. Não é verdade, Domênico? Aí... Não, muito pelo contrário. Ah, você gosta de axé? Não, não é que eu gosto. O famoso quem desdenha quer comprar. Então vamos lá. Eu já disse uma vez aqui, e repito. Eu não tenho nada contra nenhum ritmo musical. Não é o ritmo, mas eu tenho os ritmos que eu mais gosto. Isso. Agora, eu respeito se fez sucesso. Como é que eu vou falar, por exemplo, que é ruim o Tchacabum Olha a Onda? Não, é ruim mesmo. É ruim. Não, mas como é que eu acho ruim? Como é? Não, você diz assim, sucesso, né? Sabe como você diz assim? É ruim. Só um minuto, gente, só um minuto. Pera um pouquinho. Que aí de música, o cara que tá falando manja. Uma música dessa. Eu deito mesmo. Aí eu deito. Boa, Dodô. Uma música dessa fez tanto sucesso. Tanto sucesso, mas tanto sucesso. Que você toca hoje, numa festa, por exemplo, de casamento, a casa cai e vem toda a mulher dançar. Como é que você fala que isso é ruim? Não. Sim. Eu acho que assim, não existem músicas ruins, existem gostos diferentes. Sim. Entendeu? Verdade, então, pessoas de gosto ruim. Mas você, por exemplo, Domingo. Sim, pessoas de gosto. Pode ser como queira, não sei. Você gosta de mas, é igual a mulher, não existe mulher feia, só bebeu pouco. Eu gosto muito de música black, cara. Eu gosto de black. Que mais racional você gosta bastante. Pra caramba. Pra homenagear você hoje, Domênico, eu fiz uma musiquinha nova aí. Vem. Aê! Vamos ver. Eu gosto disso aí. Deixa eu ver. Aê, olha. Olha o patamar de música, ó. Olha como evoluiu, ó. Vamos ver a letra, hein? Fala da Nabaê, vai Dodô, vai Dodô. Melhor que a outra. Fala da Nabaê, vai Dodô, vai Dodô. Eu quero ouvir choradeira. Quero ouvir choradeira. Melhor que a outra. Quando perde o Palmeira. Aí não gostei. Perde o Palmeira. Fala da Nabaê, vai Dudu, vai Dudu. Fala da Nabaê, vai Dudu, vai Dudu. Quero ouvir choradeira. Quero ouvir choradeira. Quando perde o Palmeira. Quando perde o Palmeira. Eu dei uma brincadeira aí, mas como você gosta mais, né, Domênico? Não, Versão é boa. E quando quem é boa, eu falo, você matou, é boa, né, Domênico? Não tem chacal, não, foi boa. Ô, Dodô, você matou quem é a versão que ele fez? Tim Maia, Racional, pô. Você tá louco? Puta, nossa, quem conhece isso? Nossa, Mota, você também. Não, essa é sensacional. Pra ele, Tim Maia, eu vou dizer uma coisa, Tim Maia é um dos grandes gênios que morreu. Ele é o Michael Jackson, Domênico, tem um gosto parecido com o seu. Então, vamos lá, na música tem Michael, os que morreram. São gênios. James Brown, Michael Jackson, Freddie Mercury. Não, Tchacabum não é gênio. Tchacabum não morreu, é morreu. É que não morreu ainda, Sombra. Tchacabum não morreu, mas é um puta de um sucesso a música dos caras. É inegável falar que não é. Inegável. Que nem, por exemplo, muita gente não gosta do Los Hermanos do Ana Júlia, mas é um puta sucesso que você nem vai fazer. Eles gostam dele. É, o Ana Júlia eles não gostam, mas é bom. Os caras, eles que fizeram a música, às vezes eles ficam... Eles odeiam. É, outro dia o cara foi falar... Ah, isso aí é pra querer fazer... Você achou que fazer pose, pô, tipo assim, nós somos tão descolados que eu não gosto nem daquilo que eu fiz comercial. Nós somos muito intelecto. Isso é verdade, mas que a música é um sucesso, é um hit absurdo. Não tem jeito, é absurdo. É sucesso, não tem como. É inegável. As outras que não tocaram no rádio são melhores, né? Aí que tá, existem músicas. Aí que tá. Não, você não pode falar que é ruim, mas existem músicas mais bem produzidas e mais bem feitas e outras não. O Tchacabum é uma música que é um sucesso, é chiclete, é mal produzida. Entendeu? Aí você pode falar mal produzida, mas músicas bem produzidas. Tim Maia, esse álbum Racional, é muito bem produzido. Pô, você tá de brincadeira. O cara foi pra fora do país pra produzir o disco. É um negócio diferente. Pô, estranho. Então tem uns caras que morreram aí. Pra mim são gênios na música. Obrigado por você ter vindo aí, fique à vontade. Obrigado a vocês. Tá bom? Boa. Beleza. Fique à vontade, vão participar aí do programa. Com certeza. Beleza? Aí do decorrer aí, deve ligar corintiano aí, porque tem torcida Estádio 97, eles são super modinha quando tem torcida. Modinha seu filho. Eu não posso ligar hoje. Beleza, eu sou, mas só, já que modinha seu butuim. Falamos de música, olha só. Vai lá. Sexta-feira aqui no Morde a Sopra, você falou do Morde a Sopra, Morde a Sopra. Sexta-feira é musical, né? E nós vamos falar de Charlie Brown Jr. Você que gosta de Charlie Brown Jr. Eu amo. Não perca o programa de sexta-feira. Eu amo. Não perca. Sexta-feira. Não, não. Mas sempre nós vamos gostei. Falar tudo de Charlie Brown Jr. Sem saber e é legal que pra caramba. Charlie Brown Jr. é bom demais. Então não perca das 10 ao meio-dia. Eu vou vir aqui, eles vão estar aqui ao vivo? Depende. Só o Chorão. Sobraram. Mas eu gosto mesmo. Olha, tem surpresa. É, surpresa. É o encosto do Domênico com o Charlie Brown. Surpresa. Ah, Domênico, pode vir? Pode? Obrigado. Problema, pode. Você gosta mesmo? Eu gosto. Pode vir. Vem, sério. Mas você não pode falar assim, eu gosto e falar, eu amo. Eu amo. Não, pode falar, eu amo. Ô, Sombra, eu tô vendo os olhares do Mota aqui pro esse rapaz aqui. Acho que hoje vai dar match, hein? Ah, não dá porque. Coraçãozinho, joga no outro time. Isso? Aí, eu sou casado. Não, RG, mano. Se eu não mandar um cartãozinho pra esposa. Capinha? Né? No final, não esquece. No final, vamos mandar. Tá bom. Já muito fiz bem. O meio de campo. Vamos pro telefone 3284-7097. Oferecimento de McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, futebol, pede cerveja Mistel geladinha. Futebol, pede extra gol, beba com moderação. Toca Asdrubal! Eu vi uma mandioca na cadeira do Dodô. Que é isso? E quando ele me viu, sentou em cima e disfarçou. Isso! O Dodô dá, dá, dá, Dodô dá, ré, ré, ré, Dodô sorri e ri, Dodô gostou, gostou. O Dodô dá, dá, dá, Dodô dá, ré, ré, ré, Dodô sorri e ri, Dodô gostou, gostou. Ah, que delícia. Hoje é o programa, Regaço Dodô, é isso? Sacanagem, já cantou recebendo essas músicas aí. Ué, você cantou? O outro, você cantou, RG. O outro aí... Peraí, tem o 20, como que é o 20? Como que é? Como que é? Dodô ri quando dá o... Não sabe cantar. Que é isso? Quando dá o quê? Quando dá... Vou dar o ruru pra tua mulher. Ela vai adorar. Meu trouxa. Não, mas ela vai gostar, fica tranquilo. Ela gosta. Pelo menos alguém vai dar o que ela não tem. Domínio, trouxa. Nossa senhora, namorada. E depois não vem falar que o filho é meu, não, hein? Alô? Quem fala? Rapaziada, saudade de vocês. É o Fabrício Flamenguista. Não tenho saudade. Ô, Flamenguista! Ô, carica! Saudade, Fabrício. É nóis! Vocês são rapaziada! É amanhã! Beleza? E aí, mano? É hoje? É, mano, amanhã tem jogo aqui, cara. Eu até iria mesmo. Banca o ingresso que eu dou um jeito de ir com meu pai, mano. Banca o ingresso, velho. Tá achando o quê? Que eu sou a porta da esperança, velho. Você é pai dele. Lá, coloca a gente lá dentro, mano. Nada. É só e pular, velho. Maracanã tem cavalo doido, né, velho? Não, tem que ter um passeio. Cavalo doido, velho. Maracanã dá pra fazer os cavalos doidos ali. Não. Tem que te respeitar e ir na paz. Mas, ô, amigão, amanhã tem Flamengo e Cruzeiro aí, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E o Flamengo, ele não pode contar com algumas peças, hein, cara? Inclusive o centroavante aí, o Guerreiro não joga, cara. O Vizinho também. Guerreiro é o principal, né? Vamos ser sinceros, o Diego Alves não foi inscrito, Everton Ribeiro também não, Giovânio também não. Então não dá nem pra contar com esses caras. O Guerreiro, sim. Mas ele então, tá Guerreiro bem inscrito. Os caras nem foram inscritos, vamos ser sinceros. Ah, sim. Entendeu? Vai ser parada dura. Parada dura. E o goleiro tá. Mas ele vai de Thiago, né? É, então, existe a expectativa grande aí de que seja o Thiago. A torcida do Flamengo aí tá com o pé atrás aí, caso o Rueda queira premiar o Muralha com a chance de ser titular, velho. Mas a torcida do Flamengo tá meio com o pé atrás, hein? Mas aquela matéria Thiago, no jornal, mano. Não, o Muralha tá igual o Denis, cara. Goleiro sem confiança é a pior merda do mundo, cara. É verdade, não chama gol, né, cara? Tem que ter confiança. E quando você tem um goleiro que não tem confiança, o lateral esquerdo que não tem confiança, o lateral direito que não tem zagueiro. Confiança, o zagueiro que não tem confiança, o meio atacante não tem confiança, o meio atacante. Aí você fica sofrendo. Aí você chama de São Paulo, né? Aí você fica sofrendo na São Paulo aqui na rádio. Mas o presidente confia, né? O presidente tá confiando em tudo. Não, o principal confia. A torcida abraçou o time, a torcida dos caras abraçou. A torcida de São Paulo comprou. Abraça mesmo. Vai, comprou a briga, digamos assim. Ah, mas então, só isso São Paulo tem hoje, dela. Torcida. O principal que comprou é a torcida, cara. Mas, ô Fabrício. Opa. Eu tenho falado sempre aqui. Mano do Mano. Prazer é tudo meu, cara. Mano do Mano. É o que eu tenho falado aqui, ô Fabrício. Não foi a torcida do São Paulo que colocou o São Paulo nessa situação, mas somos nós que vamos tirar, velho. A torcida vai junto com o time até o fim. Falando em São Paulo, sem zoeira, é só o presidente que tem culpa ou os caras não estão jogando bola também? O time não é tão ruim assim, cara. Começa de lá, né, Fabrício? Vamos jogar bola, é sério, ruim. Cara, entendeu? Tem que, sei lá, cara. É um pouco ruim que você tá falando, porque assim... Palavrão. É embaçado, cara. Jogador de futebol hoje em dia, assim, não recebe, tá certo. Você trabalha, tem que receber. Sim. Mas tem que respeitar a história do time, entendeu? A história da torcida. Esses cara não tem nada com ninguém, velho. Se cair, eu vou tirar um sarro, vou, lógico. Mas eu entendo o que é isso. Meu time já lambeu o tacho da zona. Mota já lambeu. Só Deus sabe por que não. É. Ô Fabrício, me diz uma coisa, como que é o cartaz do... Aliás, abaixa um pouquinho o volume do seu rádio, Fabrício. Beleza, tá, foi mal. Reverberando aí. Aí, rapaz. Por exemplo, pra nós aqui, a gente acompanha o futebol, mas assim, por exemplo, você é flamenguista, tá todo dia lá acompanhando o jogo do Flamengo, né? Sim. É diferente. Então, eu ouvi, por exemplo, de vocês aí. Goleiro, chegou o Diego Alves, né? Mas o Diego Alves não ainda pode não jogar. Não uma partida assim que... Dá o nome que ele já tem, né? Mas aliás, eu vi uns gols aí que ele andou tomando, me pareceu Maria. Assim, mesmo nível de Denis. E ele parece que é baixinho, né, cara? Eu achei meio assim, olha. Meia boca, hein? Braço eu não curto, sei se hein? Os caras devolveram pro Brasil à toa depois que eu vi. Quando eu falei, pô, contratou o Diego Alves? Eu também. Falei, legal, não sei o que lá. Aí eu vi uns dois jogos aí do Diego Alves, que o nego tomando gol, eu falei, O Diego Alves salvou o Flamengo em algumas oportunidades, hein, Sombra? Até aquele gol que ele tomou do Corinthians, aí o pessoal criticou. Foi falho primeiro, mas depois ele salvou. Então, no final da partida ele pegou um gol que era mais difícil. Ele compensou. Fez uma defesa no... É muito mais difícil a defesa que ele fez no final da partida do que o próprio gol que tomou. Sim. Sei lá, cara. A zaga, a torcida gosta? Juan e Hever? Juan, sim, Juan, não tem nem o que falar, mas a gente gosta muito do Rodolfo, tá voltando, hein? Rodolfo, cara. E o Hever, ele tem um certo respeito, entendeu? Mas ele não é aquele primor, assim, não é um Ronaldo Angelinho, um grosso que jogou muito, entendeu? O Angelinho era técnico? Não, mas o cara jogou muito com a camisa do Flamengo. Pará e Trauco. Ainda, às vezes ele rateia, sabe? Os laterais, Pará e Trauco. Pará é falta de respeito. Pará, eu gosto impressionante, do, né, Rodinho. O Pará eu não gosto muito. O René fraco, o Trauco bom. Pará, Trauco e Rodinho. Pará é herança do Lucha, né? O Lucha mas o Trauco não tem nem jogado também. Passado, mas ô Fabrício, sabe o que eu ia te perguntar, cara? Olha que coisa gozada. O Pará, em todo time que ele joga, e todo treinador passa um, muda, ele é sempre titular. É o Márcio Araújo, é tipo da lateral. Araújo, é o Márcio Araújo. Cara, assim, ó, ele jogou no Grêmio, eu posso falar, ele é comprometido, cara. Ele não é bom de bola. É bom moço, né? Ele é grosso. Não, ele é comprometido, cara. Ele dá a vida dele dentro de campo. Ele isso é fato. Mas o Pará tinha que parar, você não acha? Não, ele joga bem. Assim. Não, mas Fabrício, ele é limitado intelectualmente. Ele é bom. O cara dá a vida, cara. Pra ser camisa 2, não. Pra compor elenco, vai, cara. Rodinei é melhor que ele. O RG acabou de falar, ele não compromete, né, RG? Não, ele compromete. Compromete várias vezes. Agora eu quero ouvir de vocês aqui, quem vai ser campeão da Copa do Brasil? Estranho, não, você não vale, Fabrício. Flamengo. Ah, eu acho que o Cruzeiro. Cruzeiro. Ah, se liga, maluco. Você, chefe Benedetti? Eu acho Flamengo. Aê, chefe. Mano do Mano? Eu vou torcer pro Flamengo, mas acho que o Cruzeiro ganha. Cruzeiro ganha. Eu acho. 2-1 Cruzeiro. Mano do Mano, volta pro Cruzeiro. Agora só o Mano sem Mano. Então, Sombra, eu acho que o Flamengo não vai conseguir meter 2-0 no jogo de ida, não, cara. Ou 2 gols de diferença. E no Mineirão não vai segurar a bronca, não. Acho que o Cruzeiro leva. 3-1 também acho. 4-1 RG. Acho que o Cruzeiro leva. 5-1 Mota. Cruzeiro. 6-1 Vieira. Flamengo. 6-2 Domênico. Cruzeiro ou Flamengo? Por causa desse trouxa aí, Cruzeiro. Trouxa não, Domênico. Opa, eu sou trouxa. Dane, magoado. Dane-se, Dane. Cruzeiro. Cruzeiro ganha. Dane-se, dane-se. Agora. Quero que se dane o Flamengo. Agora magoou, você vê. Quem magoou o Gatsu? O Cruzeiro Gatsu, é mais badalado. O Flamengo é mais badalado que o Cruzeiro, né? Mas olha... Você tem medo do Mengão, rapaz? É que o Cruzeiro, ele joga fechadinho. Então, deixa ele perder... Conseguiu ganhar de nós lá, ô mané. Encheu o estádio. E o nosso goleiro pegou o pênalti de vocês, ô trouxa. Cheirinho, Domingo. E o cheirinho, cadê o mané? Você não ligou a sua mão? Mané, não. Cheirinho, Domingo. Vem cheirar aqui, ó. Aqui, ó. Cheira aqui, ô trouxa. Ah, que é isso, Domingo? Sou o queijo no estúdio. Quero que se dane. Segue o jogo, segue o jogo. Sem falatório. Fabrício. Bom jogo pra você amanhã. Vale. Boa aí, sorte pro seu Cruzeiro. Tudo de bom. É brincadeira, meu. Não, mas eu também tô brincando. Fabrício, não. toma um Rivotril aí pra dar uma segurada, viu, velho? Valeu, Fabrício. É nóis. Respeito muito vocês e respeito muito a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah, regou pro Domênico. É brincadeira. Mas eu tô brincando. Ah, sim. Botou pra fora que mandou cheirar. É brincadeira. O Fabrício é gente boa demais. Já foi estranho no Juninho aqui. Foi. Duas vezes muito legal, parceiraço. É, Fabricião. Esse é bom. Domênico não lembra. É que o Domênico é assim mesmo. Desculpa. Ele tem que, tanto que ele tem que voltar aqui. Ah, aí, pronto. Voltou. Agora ligou. É, mas é que eu tô brincando. Vocês não sabem quando eu brinco aqui, ô. Eu sei. Eu sei. Valeu. É desafio aí, flamenguista. Mandar mensagem aqui mostrando por que tem que ser estranho no Juninho aqui. Desafio flamenguistaiado. Os caras ficam falando, porque só uma quarta torcida de São Paulo? Não, menosprezando o Santos. Ah, quarta, sim. Né? É, tá bom. Onde isso? Representante da torcida. Eles falam isso mesmo? Já fala isso, Cato. Já falei, já. O quê? Que tem que ter o ele quer entrar aqui no... Ah, não, calma. Aí, a gente tá falando se é quarta torcida ou não. Eles tomaram duas guascas do Sanciano, então também dá uma segurada. Nossa, quem passou, quem vai ser campeão da Copa do Brasil? Libertadores, amigão, dá uma segurada aí. Nossa, prego não. Aí, não, pode me chamar de Arruela. Aí, agora Flamengo não, o cara flamenguista dele. Arruela? Galera, nós estamos juntos. Valeu, Fabrício. Valeu, abraço, bom feriado a todos. Alô, Fabrício. Valeu, irmão. Boa noite a todos. Daqui a pouco o Estádio 97 ao vivo nas ruas com o Na Boca do Estádio. Atenção. Na Boca do Estádio. Você tem a chance de entrar ao vivo das ruas de São Paulo com o repórter Tetinha. Vai participar com a gente. Os 10 primeiros que chegarem lá vão entrar no ar e ganhar bonés do Estádio 97. Onde? Estão lá na Vila Maria. O Tetinha está lá na Vila Maria, na Praça Santo Eduardo. Boa. Esquina com a Avenida Guilherme Cotin, na Vila Maria, ali na frente do posto da PM. Ainda tem a banca de fruta lá ou não tem mais? Tem a frutaria. Frutaria é bom. Frutaria tá lá. Foi abandonada. Saudade, é bom. Foi abandonada pelo mano, mas tá lá. Você tem saudade, a frutaria, mano? A frutaria na Vila Maria é tão tradicional quanto a Toys R Us na... Puta lá vida. Lá em Nova York, velho. Nossa, que mala, hein? Tá interna que você tá, hein, mano? Então deve ser feio, porque fechou lá, viu, mano? Então azedou o bagulho. Fechou ali na Times Square, fechou. Mas vou te falar, Sombra, é um negócio que poderia ter mais coisas aí dentro das cidades aí, é a frutaria, cara, porque frutaria é um lugar muito agradável e tem poucas, cara. Sei. E dá um cheiro bom, né? Sei. Sim. É verdade. O cheiro de fruta, né? Espalha. Gostoso. É gostoso. É, mano. Ô, Tetinha, nada tá melhor do que guerra de fruta no final da feira. Você já fizeram guerra de fruta no final da feira? Não, sinceramente, não. Na verdade, você jogava o abacaxi nas costas, velho. Isso é louco, mano. Você já jogou abacaxi nas costas de alguém? Não, eu jogava coco, mas eu tomei um abacaxi, velho. E abacaxi dói, hein? Não, guerra coco de não, né? Não, coco não dói. Guerra de fruta no final das feiras, vou te falar, hein, mano. Feiras. Uma das melhores atividades que tem pra molecada é isso aí, mano. Olha, no Varejão dois, era mó festa. Falar, melhor que fiquem fazendo guerra de fruta do que fazendo outras bobagens aí. É, né? Lógico. É. Então, olha, vai lá. Verdade. Praça Santo Eduardo, na Boca do Estádio. Na Praça Santo Eduardo, Tetinha tá lá. Os 10 primeiros ganham bonés do Estádio 97. E entram aqui no ar. E um ainda vai ser estranho no Ninho. Igual nosso amigo corintiano que tá aqui, o Carlos. Boa, Finho. Vamos descer aí, galera da Marconi. Vamos colar aí no pedágio. Você gostou aí, Mota? O Carlos Eduardo Abrantes. Você vai aí, Mota? Isso aí, Sombra. Fala, você quer falar uma coisa, Carlos? Não, eu tava falando com o Carioca aí. Uma vez eu fui na caravana lá, Corinthians e Flamengo, lá no Rio, no Maracanã. Não, mas você parece ser uma pessoa do bem, não é esses caras que estão em caravana. Eu sou uma pessoa do bem, mas frequentei os pessoas que vão em caravana são do bem também. Do bem preconceito estranho. Tolo esse. Pô, foi o pior hot dog que eu já comi na minha vida, foi na porta do Maracanã, cara. Por quê? Porque os caras que pisavam no pão, ficou tudo amassado. É prensado, né? Amassado hot dog e prensado, úmido. Né? Prensado. E a salsicha, ela... Era cinza. Era meio era esquisita. Era Frankfurt. Era de frango. O ketchup era meio, assim, água, sabe? E você comeu ruim, assim mesmo. Ruim, ruim. Vou falar pra você com a fome que eu tava. Nem mordeu. É ruim. Caravana, você sabe como é que é. O mano conhece bastante não aí. Não para pra comer, né? Porque tem que ser muito incompetente. Você ia falar idiota. É, mas não é o caso, né? Mas você é muito incompetente pra conseguir fazer um hot dog ruim, né? Pô, é impossível. É produto ruim. Produto ruim. E aqui em São Paulo até a gente tem hot dogs maravilhosos, né? Então, se chega lá no Rio de Janeiro pra comer... É a mesma coisa que pizza no Rio de Janeiro. Desculpa, não é ruim. Se muita gente come, é sucesso, é bom. Não. Essa é a teoria de Domênico Gato. Você comeu um hot dog Chacabum lá. É verdade. Muita gente comeu. Faz um puta de um sucesso. Custa 50 centavos a caixa. É bom. Mas não tinha outra alternativa. Mas esse jogo não deve ter sido muito bom. Você lembra do hot dog? Eu lembro do hot dog porque foi 4-1 pro Flamengo. Ah! Tá na de chocolate. Mas eu fui em outros. Era hot dog de chocolate. Mas eu fui em outros que foram bem sucedidos. Eu já comi um bolovo, cara, que devia ter sido feito há uns 6 dias. Eu adoro bolovo. Era bolovo, o cara pediu o quibe, né? Ele espantou as moscas, era um bolovo. É, então, nossa, que nojo. Já devia estar feito aquela ali há 6 dias, dá aquele quibe ali. Nossa. Ô, mano. Que nojo, hein? É. E agora a moda é a pizza de 10, hein? Agora é pizza R$10. Agora tá passando R$10. Tá passando o carro na minha rua. Interona, sim. É, mas não chega a ser gigante, mas é maior que Brotinho. Sim, na pizza de 10. Sai, você já sai andando, vai com ela no metrô. No Morumbi vem. Todos os estados. Na saída dos estádios hoje em dia, aí é natural aí que os motocas ali encostam na saída dos estádios ali. Eles ficam com o baú ali cheio, Sombra. Então aí na hora que você sai, os caras saem oferecendo aí, ó, pizza de calabresa. Outro dia os caras estão vendendo. Frango com catupiry. Não, imagina o catupiry. Eu comi essa aí, mano. O catupiry é marca, né, mano? Eu não devia falar, mas não era catupiry. Posso a gente afirmar. Eu comi uma de calabresa na saída da Arena Corinthians e aquela calabresa faz bem pra memória. Não era calabresa. Né? Não, faz bem pra memória. Você não esquece dela. Uma semana depois você ainda sente o gosto da calabresa. E faz companhia, garganta, né, ainda? Faz companhia, né? Eu comi de mussarela, parecia um latex, sabe? Assim, latex você conhece, né? Na boca. Não, mas aí, ó, aí é complicado. Por exemplo, você vai comer uma pizza de calabresa de 10 conto, a calabresa é desenhada na massa. Não tem. É verdade. Carimbo, azeitona, tem, mano. Azeitona tem. Não, o Domênico passa e pega tudo. Eu até acredito que dê pra fazer uma pizza, cara, mas com 10 conto aí é complicado. O cara vai estar lucrando quanto numa pizza de 10 conto? É no giro. Não, mas de mussarelinha dá. É a química a serviço do homem. Química a serviço. Essa eu gostei. Química a serviço do homem é espetacular. Química é depois, você passando mal. Não, química tá louco. Dodô. Dodô. Eu queria que você me desse umas dicas aí do Buscapé. Porque o Buscapé agora tá diferente, né? É, rapaz, vou dizer pra vocês o seguinte: olha só. Você que tá ouvindo o seu carro, trânsito maluco agora, porque, né, véspera de feriado. Então presta atenção, o Buscapé tem sempre o melhor preço, todo mundo já está sabendo, é verdade. A gente está comentando aqui, né, que no Buscapé tem celulares, eletrodomésticos, TVs, mas você sabia que lá você encontra tudo de moda e beleza também? Vocês sabiam? Tem. Olha essa oferta que a gente separou aqui, que é sensacional. Perfume Ferrari Black, de 125ml. Por apenas, eu disse por apenas, R$89,90. Isso mesmo que você ouviu, por apenas R$89,90, essa não dá pra perder não. Então acesse agora mesmo, buscapé.com.br e você vai encontrar essa e milhares de outros perfumes também, ofertas também, viu? Aproveite, meu amigo, faz assim, dá um busca. Boa, é isso aí, dá um busca no Buscapé. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E você pode assistir o estádio através do nosso Facebook, facebook.com/energia97fm. Daqui a pouco eu vou dar uma passeada por lá, vamos ver quem que tá batendo um papo lá também no chat do Face. Boa. A transmissão ao vivo do Estádio 97. O Estádio 97 que também tem oferecimento da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Ô, estranho, você tá confiante que o Corinthians contra o Racing passa? Jogo, torcida, estádio, 97? Olha, Sobre, eu acho que passa, sim. O Racing trocou mais de meio time aí, né? O Campeonato Argentino tava parado, vendeu não sei quanto. Não é um time pequeno, né? Não é. É um time pequeno. É um time tradicional. Tradicional argentino, né? Mas eu acredito que o Corinthians tem capacidade pra passar, sim, viu, Sombra? Eu acho que fazendo um resultado legal aqui na Arena Corinthians no primeiro jogo, aí lá na Argentina é só meter a retranquinha do Carilli que a gente vai embora. Retranquinha do Carilli. Retranquinha do Carilli. Não, mas é uma retranquinha com classe, né? Com categoria. Porque o Corinthians tem um esqueminha certo ali, né? Quantos por cento você acha que é a favor do Corinthians, na sua opinião? Olha, eu acho que... Não pro próximo jogo, mas pra passar, de fato. Pra passar, né? 70, 75 a 30. Ô, louco, é muito fanatismo, gente. Pelo amor de Deus. Não, tá, mas se o Corinthians tiver que largar um dos campeonatos aí, que larga a Sul-Americana. Ah, também acho. O foco tem que estar voltado pro Campeonato Brasileiro. Mas essa sua confiança toda aí, ô Carlos, você tá levando em consideração essa fase ruim que vocês estão passando, essa crise que vocês estão vivendo? Então, Marcão. Crise, eu não entendo muito como uma fase ruim, Marcão. Acho que faz parte, um tropeço aí. Quando você pega um time menor e você fica mais relaxado, achando que já tá ganho, acaba acontecendo o que aconteceu aí com o Corinthians nesses dois jogos na Arena. O Vitória, o jogo contra o Vitória, realmente o Corinthians jogou muito mal. contra o Atlético Goianiense, aquele Marcão me lembrou de 99 até, né? Infelizmente. Porque pegou tudo aquele goleiro do Atlético Goianiense. Mas esse jogo aí, eu acho que o Racing vem pra jogar que nem o Vitória e o Atlético Goianiense jogou, você não acha, cara? Ah, eu também acho, mas eu acho que o Corinthians tem qualidade e o time volta completinho. O Arana fez muita falta nesses jogos pro Corinthians, né? O Arana, ali na lateral, o Moisés não dá, né, mano? Não dá, cara, você é louco. Mas se o Arana não puder jogar por algum motivo, se o departamento médico aí entender que ele deve ser preservado por mais uma partida, por mais que ele tenha treinado ontem, treinou hoje, vai treinar amanhã também, vai entrar o Marcial, né, cara? O Marcial aí que já tá liberado para poder atuar, já não tem mais o risco de cair no exame antidoping. É um jogador aí que possivelmente, aí, quando não houver a possibilidade do Arana jogar, ele vai entrar. O Moisés nunca mais, cara. Ah, melhor. Vou criar uma hashtag, Moisés nunca mais. É melhor pôr o Romero na lateral do que o Moisés, não dá, cara, pelo amor de Deus. Não dá. O Moisés aí, ele é esforçado, ele corre, ele se dedica, mas é muito fraco. Tecnicamente falando, ele é muito ruim, cara. Eu não sei, o Bahia não queria devolver ele pro Corinthians, né, quando ele foi emprestado. Parece que lá no Bahia ele fez sucesso. É. Podia já mandar lá pro Bahia, trazer aquele meia do Bahia, que é bom de bola. Tem o Regis? O Regis? O outro, acho que o Zé Rafael. Zé Rafael é bom. Zé Rafael. Bom jogador, né? Bom jogador. Ia fazer um bem bolado lá com o Bahia no final do ano. Mandar bom jogador lá, né? Essa coisa. Bota uma camisa, bota outra. Mas é melhor uma incógnita que uma certeza que é ruim, que nem o Moisés, né, o RG? Mas o Zé Rafael é a pegada do Romero, cara. O cara corre o campo inteiro. Então. Eu acho que jogadores assim constroem uma equipe boa. É esforçado, cara. E isso aí. Não é perna de pau, não. Vamos aqui com as cornetadas do Estádio 97, você mandando a sua cornetada aqui para Energia 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Corneteiros do Estádio 97. Aí, galera, tem mais uma pro repertório da micareta do Dodô aí, Carnaval 2018. Essa é assim, ó. O time do Dodô não sobe mais. O time do Dodô não sobe mais. Apesar da leiloca da força, o Palmeiras já ficou pra trás. Vai, Corinthians. Que é a Fernanda de São Bernardo do Campo. Um abraço pra todo mundo aí. Olha a mulherada aí participando. Dos deitada. É muito mais gostoso, o né? O time do Dodô feminina. Não sobe mais. Deitada. Vamos lá, mais uma cornetada. Já vai rebaixar. Brasileirão tá zica, tô cansado de apanhar. Tribalista? Tão rindo de mim. Porcaria. Entrei no Z4 e não consigo mais sair. Não tenho paciência mais com o Sidão. Que time decadente, não aguento não. Não ganhou de ninguém. Perde pra todo mundo e vai pra Série B, neném. Com o time que tem. Está correndo risco de ir pra Série C também. Ó, pesado isso, amor. O cara fez primeira e segunda voz. Primeira e segunda voz, é brincadeira? Não, a música original já é ruim. Aí você pega uma paródia. Não, ruim não. Ruim. Fez sucesso, é você não pode chamar de ruim, Marcos. Ah, tribalista legal. É melhor que Tchacabum, vai. Vamos lá, mais uma cornetada aqui no Estádio 97. já direto lá da Vila Maria, na boca do estádio. Boa. Dodozinho, vou lhe ser sincero. Não quero mais te enganar. O Palmeiras é um time fulo. Disputou tudo pra nada ganhar. Contratou jogadores importados. Um tal de Daverson made in Ceará. Disputou tudo, não ganhou, foi nada. E agora já pode chorar? Palmeirinha é o time lixo, não canso de rir. Mundial aí no seu clube não vai existir. Disputou vários campeonatos, não ganhou nenhum. Por favor, se contentem com sua pinga 51. Nossa! É nóis, mano. Segue o líder. Nossa, tinha que ter metralhado. O Domênico voltou bem nessa hora. Veja bem, eu não. Metralhou. Eu não posso, mas vocês estão aí pra isso, né? É, os caras esqueceram. O cara não consegue rimar o bagulho e vocês deixam rimar. É ruim. Vocês têm que ter bom senso. Metralha aí, agora. Pera só, vocês têm que ter bom senso, pô. Ô, Vieira, porra, você tá fazendo. Eu odiei essa música. Mas o Cátio, põe o Chacal nessa porra aqui, pô. O cara não consegue rimar o troço e vocês. O Chacal emendou, hein? O negão que tá zoando o Palmeiras. Mas assim. pensando em saber a zoeira. Aqui, ó. O meu amigo aqui que vem aqui, o corintiano e o estranho. Ele fez a música e falei, parabéns. Ficou até melhor que o original. Eu sou um cara. Agora, essa porcaria, vocês não. Cadê o Chacal, porra? Essa barbinha. Chacal dormiu. Acorda! Achei horrível. Vamos na boca do estádio, vamos chamar o Bernardo Veloso. Alô, Bernardo Veloso, vamos falar direto lá da Vila Maria. Alô, Veloso! Cadê o? Aí, o Márcio Canuto. Esse aí tá sozinho. É o Márcio Canuto, cara. RG! Aí, RG! Agora acordou. Vila Maria é nós, velho. Vila Maria é o RG. RG manda. Eu tenho que te falar a verdade, RG. Na verdade, tudo isso tá acontecendo, toda essa história. É porque eles viram um vídeo que você colocou no grupo da rádio, eu mostrei pra todo mundo aqui. Ai, meu Deus. Você virou um mito, RG. Ah, mitou. Essa brilhante ideia só podia partir dessa cabecinha sua, né? RG mitou hoje. Mas peraí, o vídeo foi tão assim. Você não viu, Sombra? Não foi tão assim. Foi artístico. Não é aquela coisa, não. Vou te mandar a Sombra, peraí. É que teve uma galerinha assim, tipo, Veloso. Acostumado. Ficou assustado, ficou muito assustado. Do jeito que vocês estão falando. Não tá acostumado a ver, né? O Marcão, que já viu de tudo, falou que não foi nada demais. Eu não achei nada demais. Falou que não tinha nem anão, nem jegue, nada. Eu vou ficar preocupado é quando aparecer aí nos nossos grupos, assim, é fim de semana do Mano do Mano. Esse vídeo. Aí é live. Esse vídeo. Nada demais. Isso aí você vê meia noite e meia, você vê na TV. Uma mulher dançando no grupo. Você fica dançando peladinha. Sabe como os caras deram nome pro grupo depois? Aí no final, RG, esse é o grupo da Energia 97. Pra não errar mais, né? Parabéns. Tá certo, Veloso. Vamos lá. Voltando à Praça Santo Eduardo, Veloso. Seu nome? Valei, mais conhecido como Valei Capeta. Ah, meu Deus. É do Domênico. Vem tirar o encosto do Domênico. Deixa eu tentar entender, você tem algum amigo no programa? Só por curiosidade. Tem uns amigos no programa. Só tem essa parte. Certeza que é o Marcão. Diga nomes. Mota, o Chupa Mano Cabaço, da Zona Norte. A gente é Vila Gustavo, mano. Chupa, mano. Nossa, seu pai. Eu não lembro de nenhum capeta, não, velho. Conhece sim. Ficou muito estranho isso. De onde você conhece o Mota? Não, do braço dele, do meu buraco? Era o buraco do Mota. Vamos banter. Exatamente. Não, vamos explicar. Tinha um quadro chamado Buraco do Mota. Deixa o cara falar, velho. Não deixa o cara falar. Time você torce? São Paulo. Tricolor. Olha só. Se esse maluco não dá, ele empresta, certeza. Ele é seu amigo, mano. Ele falou que te conhece também, mano. Conheço nada. É verdade. Conheceu um ramelão desse aí, sabe? Ah, mal mala, mano, hein? Mas você conhece os caras, às vezes, o Marcão, o mano de convivência ou não? Só de vista aqui. Não, já tive participação na rádio. E teve jogo já do Xexéi, mano. O mano conhece o pessoal do Xexéi. Conhece. E aí, mano? Conhece. Nossa, o mano desprezou. Legal, eu conheço mesmo. Com medo. Talvez tenha algum arquivo que não seja legal abrir nesse momento. Bora lá, seu time, como é que é? Como é que fica? Sai da zona de rebaixamento. Como é que você tá otimista pra história toda aí pro final do campeonato? É o seguinte, otimista a gente tá sempre. Sempre tá, né, meu? E outra, time grande não cai. Você vai ter certeza aí que tem uma rapaziada aqui que é a maioria e também. Aí, ó. Meu Deus do céu. Ó, tem bastante. Tem Paulino aí na Vila Maria, bastante, hein? Marcone em peso mesmo. Aí, ó. Tem. Boa. Seu nome? É Renato. Renato todo tatuado, parece o MC Guimê, velho. Que time você torce? Eu sou o São Paulino. Ixi, tricolor. Vou fazer a mesma pergunta. Mano! Eu vou fazer a mesma pergunta inferno. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro nosso amigo aqui. É. Nani Pipa ou Silvestre Montilla? Sei lá. Não peguei o cara pulando, não, mano. Nossa, o cara tá esperto. Louco, nossa, velho. São Paulo dois. Sai ou não sai da zona de rebaixamento? Sai, porque o time grande não cai, não. Grande. Ele é peitoroso e você sempre vai ser. Tá fumando confiante. O cigarrinho do outro, né? Do capeta. Pegou emprestado lá. Time grande não cai. Ô, Veloso, tem alguém de falar com vocês. Tem alguém aí com o cigarrinho do capeta? Não, juro que Bernardo, não, juro que não. Fala, você tá na Vila Maria ou você tá na Cracolândia? Isso! Mesmo porque tem a base da polícia aí do lado. Ah, né, nossa. Ó, oh, ao invés de dar... Ô, Bernardo, ao invés de dar boné da rádio, velho, dá cachimbo pra esses caras e seda, velho. Copinho de Yakult e caneta, né? Dá pra eles. Você é louco. Base do cachimbo. Papel alumínio. Deixa eu consertar isso aqui. Vamos tentar. Um cara que tá isso. Com consciente aqui. Seu nome? É Júlio. Ah. Time. Corinthians, mano. Puta, é nóis. Vida. Boa, Coringão. Vai levar o nível, né? Olha lá. Ô, Júlio, você também é da região aqui. Você mora aqui? Opa, moro na Vila Maria. Albertina Domingues. Conhece algum dos caras? Acho que só esses dois aí, o Marcos e o Maurício. Conhece de onde? Junto. O João Domingues, Sampaio. Você estudou junto com os caras? Estudamos junto com os caras. Mesma sala? Raquíticos. Era João Domingues era da hora. Mudou um pouquinho, né, mano? Raquíticos. Pô, bons tempos do João Domingues, mano. Eu lembro antigamente, velho, na época do João Domingues, tinha uma brincadeira que não podia falar palavrão, velho. Aí se alguém falasse palavrão, depois aí a gente ia lá e batia. Cara... É, aquela época do leve leite, lembra? A prefeitura de São Paulo dá aquelas latonas de 2 kg, velho. Uma vez eu apanhei com essa latrina de lata. Como assim você apanhou, mano? Apanhei, eu tava distraído, eu tinha falado um palavrão, mas os caras não vão pegar ele agora, vamos pegar ele depois, velho. Aí do nada começava a te bater, você nem sabia porque você tava apanhando. Eu apanhei calado, tá na saída, velho. Você é louco, mano. Apanhei com lata de leite. Brincadeira sadia. Ô, Júlio, você estudou com os caras em que série? Na quarta série. Mesma sala. Foi quando o mano saiu, né? Aí eu terminei. Foi. Aí eu terminei. Aí me formei e falei, já era. Game primário tá bom, né, mano? Tá ótimo. Eles iam vestidos iguaizinhos pra escola. Como é que funcionava isso? A gente ficava assim, quem é o Marco, quem é o Maurício? Ninguém sabia. Só sabia porque um era São Paulino bicha. Ah, bicha é teu pai, ô trouxa. É isso. Mas os dois eram São Paulo, não era? Não, os dois não. É Corinthians, rapaz. Um é corintiano nato. Nato também não. Nato não. Não é isso, como é que você sabe? Nós temos provas aqui que não é nato. Não é isso que diz a história, não, hein? Então, super, RG, a voz do povo é a voz de Deus. Eu não preciso falar por mim, o povo fala, não. A voz do povo é a voz de Deus. Eu não preciso falar por mim, o povo fala, não. Pronto. O povo fala bem pra caramba, né? Aqui o mano deve falar. Fala aí, Júlio. O Júlio quer se pronunciar, fala aí. Falar a verdade, fala vocês demais, ficaram marombeiros assim porque vocês viram o Éder, né? Vocês ficaram sempre show. Atrás do Éder, para aí, mano. Agora eu vou ficar do tamanho dele também. Você tá falando assim, véio, abertamente, todo mundo ouvir, que o Mano e o Marcão, eles se escondiam atrás de alguém, é isso? Não, o Éder era tipo o segurança dos caras. É o Betchô, mano. Segurança na escola, mano. Betchô virou polícia também, mano. É, hoje o Betchô é PM. É. Gente fina pra caramba. E tá esse era o cara que protegia vocês dois, é isso? Ah, ele era meio que o justiceiro da escola naquela época. Nossa, cangaceiro. Sangue bom, Betchô, sangue bom, mano. Ele só protegia os pequenininhos. Escola do Mano e do Mano, cover. Não tinha monitor, tinha justiceiro. Tinha uma escola... Tinha milícia. Deu medo. Milícia. É que a escola que tinha lá perto de casa, tinha grade na janela, pra os alunos não fugir, né? Meu Deus. Cara, uma vez... Não entrar, né? Chamava classe especial, a classe dos caras. Cara, uma vez... Os loucos, né? Você tem uma ideia, na minha escola, uma vez, os caras jogaram aqueles quissuco dentro da caixa d'água, velho. Dava descarga na privada, sai laranja. Ah, não, velho. Você tem uma ideia, o nível da coisa. Os caras lavando o rosto com os quissuco, velho. Sensacional, João Domingues, pô. Quer mandar um abraço pra alguém? O Corinthians tá na mão, já é campeão, como é que funciona isso aí? Aí, é que nem o Mano, é tudo nosso. Já era, né, mano? Ai, é tudo. Tá na mão. Guloso. Ai, tá na mão. Guloso. Sem gulodice. Ai. Viado. Mano. Viado. Ô, mano. Nossa, podia vir uma carreta agora da Cruz ali. Ah, lá não, no canteiro, velho. Aonde, só sobrar os corintianos, velho. Eu vou falar, hein, pro pessoal puxar o couro aqui, tem que ser muito macho. Tem uns 4 PM olhando pra gente aqui, sem entender nada do que tá acontecendo. Ou então manda... Ô, Bernardo. Pera aí. Fala. Então manda o Júlio ficar esperto, é porque eu não sei aí se a saidinha que ele deu a última vez, aí se ainda tá valendo, hein. É. Tem que dar com o indulto. Vê se o indulto ainda tá válido, fala pra ele. Tá de indulto, Júlio. Quem foi? Não, que isso? Quem foi que falou? Foi o Maurício? Foi o Maurício. Foi o meu irmão, Maurício, que induto nada, rapaz. Do irmão Babi. Induto. Ainda descia pela porta da frente, parecendo que era a segurança do busão. Como é que é o Marcão descia pela frente? Não pagava nada, mano. Ô, Marcão, que história é essa? O Marcão ou o Maurício? Pela frente no... Maurício descia pela frente no ônibus. Descia pela frente do ônibus. Olha lá, os porcos. Pagava com o abraço, né? Paquitão e descia. Pagava o busão com o abraço na rádio. Tchau, tchau, ó. E descia. Eu falei, olha só, mano. Virou polícia, nóis, filhão. Agora é o quê? Virou genial, polícia. Mano, você é um gênio. Ale fazendo escola, hein? Deixa eu ver o seu nome. Assim, Maurício, véio, já era. Os caras não cobram não. Calma. Boa, mano. Seu nome? Maurício Raiz. Queria mandar um abraço pro Maurício Nutella aí. Boca Virgem da Vila Maria. Boca Virgem. Os caras estão lembrando das histórias. E o Maurício Raiz do Parque Novo Mundo, mano. Obrigado. Parque Novo Mundo é nós. É nós, é aí. É o Maurício, esse aqui é o Raiz. Segundo ele, você é o Nutella. Time que você torce, Maurício? Tricolor do Morumbi. É nós, mano. Por isso que é Raiz, né? Ela é uma enterrada, né? Peraí, peraí. Quem falou? Ó, eu só conhecia o Maurício no Parque Novo Mundo e o apelido dele era Chupão. É ele mesmo. Esse que você conheceu aí já não mora mais lá, maluco. Olha lá, esse vacilão aí, ó. De verdade, eu tô no arquivo confidencial. Muito bom isso aqui, pô. Isso. O apelido do cara é Chupão, velho. Quer falar o quê, mano? Se liga, mano. Vai mamar um homem. Ah, não. Isso é o Domênico gosta. Vai mamar um homem. Sensacional isso, mano. O mano é doente, velho. Mano, você merece um troféu. Ai, meu Deus, você merece um troféu. Esse merece um troféu. O mano é doente, cara. Seu nome? É Cláudio. Time, Cláudio. São Paulo, com certeza. Tricolor. Olha como tem São Paulino, velho. Aí, Vila Maria, fiel. O Cláudio, curiosamente, ele tá com a camisa da seleção brasileira. Você ainda é um dos poucos que ainda acredita na seleção, torce, ou foi o Tite que resgatou isso? Nenhuma coisa nem outra. Tinha essa lá. Você ganhou a camiseta. Não, o que salvou é que eu tinha. Vim pedalando do trampo e. Era o que tinha no armário. Era que tinha. Tava tinha suadão, essa lavada só. Isso não tá fácil. Nenhuma coisa nem tá outra. Tá certo, porra. Tá certo. É. Bernardo, lá, velho. Bernardo querendo resgatar o sentimento nacionalista. É o que tinha no armário. Dura que o Tetinha fez uma. Elaborou uma puta de uma pergunta, velho. O cara tá de calça chorar. O cara tá de calça social, sapato e camisa do Brasil. O Tite resgatou esse sentimento? Não, era o que tinha no armário. Tite, porra nenhuma. Elaborou uma puta de uma exposição. O mais engraçado é que ele é São Paulino, ele falou que tinha no armário quando eu saí de lá, não foi o que você disse? Não, pra pedalar era. Com a raba, viu? Era, mas assim, pra jogo, eu sou São Paulino doente. Ô, Domênico, é nóis, Casa Verde. Opa, nós aí, irmão, se vê da Casa Verde, hein? Ô, Marcão. Oi. Tricolor. Opa. Vila Maria, é nóis. Um acento no R, tricolor. Vila Maria é tudo nosso aí, mano, só da São Paulo aí, mano. Boa, quer mandar abraço pra alguém? Filhão, se fecha. É isso mesmo. Se fecha. A galera aí que me conhece... É isso aí, é nóis. É nóis. Tetinha tá parecendo curva de rio, né? Tá só para bom. Coisa ruim. É isso aí. Ô, mano, essa palavra é legal. Ô, mano, você que pedala, aí. Trouxa. Você que pedala você, ô trouxa, que tá de bicicleta aí, ô. E o Bernardo falou que não tem selim. Não tem selim a bicicleta. Eu juro pra vocês. Tem um pino de segurança. Eu juro pra vocês que estão na mesa, eu juro pra quem tá ouvindo, juro por Deus. Juro. Tem muita gente. Eu tô procurando algo normal, mas tá difícil. Não, imagino. Não tá fácil. Essa praça tá parecendo o capítulo do Walking Dead, velho. Nossa, não tá fácil, velho. Você não cospe no prato que você comeu, não, viu, mano? É sério. Por Deus, eu tô me sentindo tipo a Regina Casé apresentando um esquenta, tá ligado? É difícil. Aí a gente entende, falava, né? A gente entende porque que o mano fala tanta groselha, né? A infância, como é que ele passou. Nossa senhora, cara. Triste, né, velho? Você imagina. Fácil, mano. Não, é tudo amigo dele, viu? Infância, isso é um laboratório, cara. Laboratório do monstro, né? É. Então, um rapaz que parece normal, que seu nome? Júnior. Júnior Time. Tricolor, cara. Aí, ó. Já não é normal. Rapaz do São Paulo aí, Fel. Velho, só tem São Paulo. Que é isso? A Vila Maria, o Bernardo, é quase uma extensão do Morumbi, malandro. É que é perto, né? É. Ô, mano, você falou a vida inteira, não, que é Vila Maria, Reduto Corintiano. Eu tô ficando assustado, só tem São Paulino mesmo. Corintiano, essa hora, tá em casa dando uma... Dando! Em casa dando! Em casa dando, é! mano. O Jean daqui é isso. Não, pelo contrário. O corintiano nessa hora tá em casa dando uma comparecida junto com a esposa. São Paulino não tem esposa. Ah, essa hora, hein, velho? São Paulino não tem esposa. Me deu um medo. Namorado, tão tudo lá no pedágio. Nome. Ivan. Time. Corinthians, lógico. Vai, Corinthians! Apareceu um agora. Mais um, craqueiro. Eita, a música é pro Domênico? Você tem musiquinha pro Domênico? Olha. Ele acabou de chegar, eu juro que isso não é combinado. Essa musiquinha pode, pro ar. Não vale nada. Sem certeza. Você não vai tirar meu emprego, Ivan. Só um minuto. Qual o nome do rapaz, Domênico, aí? Qual o nome dele? É Ivan. Ô, Ivan, canta pra tua família, ô. Ah, Domênico! Canta lá, vê se é legal. Aqui não é show de calouros, não, ô, mané. Ah, Domênico. Ah, Domênico, aqui é show de calor. Quero cantar uma música. Que porra é essa? Quer cantar? Se inscreve no programa. No Energia Me Ouve, aí vai tocar. Ô, Domênico, se for ruim, te meto. Ô, Bernardo. O cara veio pra cantar, gente. Deixa ele cantar. Perdeu a vez dele. A responsabilidade é toda sua, hein, Bernardo. Se for ruim, de metralha, vai. Vamos lá. Boa, RGX Vídeos, falou tudo. Chega aí. Vamos lá. Pelo amor de Deus, tá valendo meu emprego. Vai com calma, brother. Nossa, vai lá. Você vai apanhar tanto. Eido, não fique assim. Pelo time da dona Leila. Esqueça da FIFA reconhecer que amanhã será um novo dia. A Peppa não tem mundial! Não tem mundial! Não tem! Ah, não, metralha, vai. Peppa não tem mundial! Isso é rimar? Não tem mundial! Calma, Domênico! Calma, Domênico! Música de consolo, Dodô! Essa é minuto, música de consolo! A Peppa não tem mundial, hein, irmão? Cara, é o hitman, velho! O estranho que faz música. Isso. Acho que assim, pelo conteúdo da letra, né? Encaixou bem na música. Não rima, mas. Não rima, mas encaixou. É o cachabu. Domênico, você tá sendo injusto, o cara é um hitman. Essa é a bala. Vocês estão arrebentando com o serviço do Chacal, é isso. Tem que vir coisa legal no ar. Nossa, olha o Domênico. Olha o RG, Domênico. Ô, Ivan, quer mandar um abraço pra alguém? Santos. Não tem. Calma, RG, sua conclusão. Eu estou vendo se realmente funciona. Se a métrica tá legal. O refrão ficou assim. Peppa não tem mundial. Olá, não tem mundial. Não tem. É prosa, né, RG? É prosa, não é verso, mas é prosa. Exato. Quem tem mundial é o Santos. Não tem. O Palmeiras ganha 50, os caras ganham 60. É igualzinho. Aliás, desculpa, não era igualzinho. O Palmeiras jogou um campeonato. Vocês disputaram um jogo só. Um jogo só? Por quê? Um adversário único. Imagina, ele ganhou Libertadores, filhão. Um adversário único. O Palmeiras disputou um torneio. Voltando lá. Aproveitando que eu tô ainda com o Ivan aqui, só quero saber uma coisa, que é muito importante. Você autoriza essa música ser usada como abertura do Estádio 97 nos próximos 7 anos? Óbvio, não vai ter. Não vai ganhar nesses 7 anos, então pode ser após a vida. Eu acho justo. Tem tempo pra mais gente aí. Deixa eu só os recados rapidinho. O pessoal falou que eu cortei eles antes. Seu nome aí. Rápido. É o Renato. Fala rápido. É um recadinho pro Mota. Fala. E aí, Mota. E aí, meu irmão falou que te pega, hein? Ah, não tem problema. Manda um salve pra ele aí, ó. O Fernando Schiavone. Falou, Fernandão. Falou, cunhado. Você, rapidão. Ô, mano. É o Júnior aqui de novo. Eu tive um sonho com você, cara. Não é aquela velha. Eu sonhei que o mano era uma roseira e tava dando botão, pô. Nossa, velho. Me pegar no caule da roseira. Cadê o Chacal? O Chacal chegou agora. Porra, velho, demorou esse Chacal pra mim. Tem tempo pra mais gente, mais um. Que o caso é muito curioso. Pera aí, o caso é muito curioso. Que tem pessoa. Eu deixo você mandar um abraço rapidão. Eu sei que você tava na fila aqui, mas pera aí, seu nome? Renato. Renato, você veio com a mulher pro link. Ah, cara, tem que trazer a patrona, senão ela bate depois em casa, né? Ah, mandado, hein? Qual é o seu nome, humano? Qual que é o seu nome? Michele. Michele, que você torce, Michele? Corinthians, é ótimo. Nossa, não deve ter nenhum. Banguela. Boa. É, deixa eu ir pro cara que tava na frente, tá na linha de chegada. Que seu nome? Douglas de Guarulhos. Balatime? São Paulo. São Paulo, porra! Vamos, tricolor! Comemos. Ó, já que não tem muito tempo, rapidinho, só mandar um abraço pro pessoal da empresa lá, Javatec, o Vinícius, o Wagner e o Zé Maria. E um chupa, senta e pedala, mano! Nossa, que violência. Ai, ó. Tá bom, boa. Vai, tchau. Tem tempo pra mais alguém? Não tem? Fechou? Mais um só e a gente depois encerra. Pode ligar na sua cara. Boa, boa. Que seu nome? Kleber. Time? São Paulo também. Nossa, tricolor, só tricolor. Caraca, Vila Maria é tricolor, velho. É reduto São Paulino mesmo. Boa. É, e aí, fica ou não fica? Essa é a pergunta que vai pairar aí até o final do campeonato. Time grande não cai. Gigante, não cai. É isso mesmo. É mesmo. Boa. Quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço pra toda a equipe de auditoria do GPA, Grupo Pão de Açúcar. Que susto, meu. Boa. Falou, amigão. Abraço. Boa. É isso, Sombra. GPA. Olha, nós elegemos aqui, a produção elegeu o rapaz da camisa do Brasil no armário aí como estranho no ninho. É verdade. Caraca! Porque ele teve uma resposta muito original. Ele quebrou você. Porra. Ele quebrou você. Ele falou assim, você agora, a seleção brasileira, o Tite resgatou o amor pela seleção. Por isso tá usando a camisa? Não, era a única que tinha no armário. Bernardo lembrou. Pergunta a tarde inteira. Bernardo já lembrou que ele foi jurar a bandeira lá, cantou ele na sua. Amanhã, independência do Brasil. Eu acho justo, já que vocês elegeram assim, eu daqui não mando nada, mas seu nome? Cláudio Pelúcio. Ô Cláudio, valendo então a vaga no Estranho Ninho, canta o hino nacional aí. O Virócio. O cara não sabe. Lógico que não sabe. Saber eu sei, mas a vergonha é tanta que melhor deixar pra lá. Tá bom, tá bom. Então olha, qual é o nome do rapaz aí? Cláudio. É o Cláudio. O Cláudio vai ser estranho no ninho, você pega os dados dele, a produção vai entrar em contato com ele. Compareça Cláudio... uma camisa do Brasil aqui. Isso. Suado. Lava, vem, né, de bike. Aí eu vou de São Paulo. Boa. Não. Mas você vem aí, tá bom? Vem ser estranho no ninho. Sombra, valeu. Valeu. Falou, cara. Boa. Abraço. Tchau. É isso aí. Cláudio. Boa, Tetinha. Até amanhã. Valeu, Teta. Tchau. Valeu, Sombra. Valeu. Valeu. Valeu. Mais um na boca do Estádio 97 acontecendo em São Paulo, encerrando agora lá na Vila Maria com o repórter Tetinha. Tetinha vai tão bem no meio do povo, vai, né? Vai. Nossa, é o Márcio Canuto aqui. É o nosso Márcio Canuto, é verdade. E o Tetinha pode até tirar o sutiã que não tem problema. Ele adora, né, gente? Estádio 97. Ah, vamos passar no McDonald's. Opa, agora. Ai, pelo amor de Deus. E essa hora começa a bater uma fome, hein, velho? Eita. Ó, pra deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com mais quarteirão, galera. Por isso, o McDonald's teve uma ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão, com dois hambúrgueres e os ingredientes que todo mundo adora. Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca e picles num pão com gergelim. Esse lanche é demais, é top, é duplamente perfeito, duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida, duplamente cruel. Com certeza. Olha, o pessoal que está assistindo Estádio 97 no nosso Facebook, lá no facebook.com/energia97fm, agradecer aqui ao pessoal, a participação aí do Fernando Lima, do Sandro Lima, o Marcel Irã, o Douglas Silva, o José Borim, o Thiaguinho Santos, o Adriano Brandão, deixa eu ver quem mais está aqui, o Negro John, o Kleber Nogueira, o Hermes Luiz, corintiano de São José dos Campos. Deixa eu ver quem mais aqui. O Luciano Bozo. Ó, o Bozo tá lá. O Vinícius Makoto Mori. Deixa eu ver quem mais aí. Deixa eu ver quem mais aqui. É que tem muita gente. O pessoal. O Wilson Ramos, o David Lima Fausto, ou o Davi. Né? Esses são alguns dos que estão participando aí no nosso chat. Lá no facebook.com/energia97fm. Você assiste o Estádio e ainda fica comentando ali do lado, tá bom? Boa. O oferecimento de 99 Corp. E aí, você tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou é estranho? Você tem empresa? Você é funcionário? Eu sou funcionário. Trabalho numa administradora de condomínios. Então, aí, mas tem os caras lá, os funcionários do condomínio. Às vezes fala assim, ele vai chegar lá, ô Carlos Eduardo, eu preciso ir lá num condomínio tal. Aí você fala assim, paga o táxi, depois eu te reembolso. E aí demora pra reembolsar os caras. Você tem que fazer um convênio com a 99 Corte. Já é o convênio que tá feito, né, Sobra? A gente não perde tempo, ouve aqui no estádio, já leva pro patrão, ele já... Boa demais. Então faz que nem, olha, o Carlos Eduardo Abrantes levou lá pra administradora dele a 99 Corte. Sabia? É assim, é vantagem pra todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E tem mais. Se você indicar a 99 Corp para fazer parte da sua empresa, para fazer um convênio com a sua empresa, você pode ganhar até R$1.000 em corridas. É isso mesmo, até R$1.000. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 Corp, pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre a sua indicação, a indicação da sua empresa, no site corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio97. Tá bom? Matou? Boa, é boa. Isso aí. E quem entra no ar dizendo voo de 99 Corp, ganha um kit da 99. E também quem fala todo dia, dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Boa. Resumo das manchetes. Scream for me, Corinthians! É, o líder vai até a Vila Belmiro no domingo com um time completo, ó. Cássio, Arana, Romero. Romero que fez gol, hein? O Paraguai perdeu, mas ele fez gol. Então vai completinho lá pra Baixada enfrentar o Peixe. Santos, let's go! Confirmado aí, Gustavo Henrique na zaga. Agora o ataque é o problema, hein? O ataque do Peixe tá meio devagar. Será que joga o Nilmar, Ricardo Oliveira, o Kaique? Ô, cambada de pera de pau! Confirmado mesmo é o Copete. Esse estará em campo no clássico da Vila Belmiro. What the fuck now, Palmeiras! Palmeiras, precisa ver o time que vai colocar em campo aí. Cuca não definiu ainda pro jogo contra o Galo, que vai ser lá no Independência. Aliás, feriado da Independência ou nada. Nossa, meu Deus. Are you ready, São Paulo? Rodrigo Caio, que jogou muito, hein? Jogou 7 segundos. Já jogou mais do que ele jogou esse ano pelo São Paulo. A dúvida é a zaga, hein? Aderlan! Rodrigo Caio, Lugano, Bruno Alves, Cone. Nossa. Nossa. Mas olha que coisa. O Rodrigo Caio jogou 7 segundos aí, mas se... Outro dia aí meteram o pau no Cuca porque o Borja foi o que eu falei. Entrou um tequinho lá. Era mesmo. Mas o Rodrigo Caio é o bom menino, é o menino do fair play, né? Não vai reclamar. Não, mas é diferente. O Rodrigo Caio ele entrou ali pra... Pra... Talvez bater aquela cota aí, porque o Rodrigo Caio ele tem a expectativa de poder ser negociado. É. E fora o fato dele ter sido convocado, tem aquele interesse também do cara ter atuado pela seleção. Independente de ter jogado um minuto, ou 10 minutos, ou 90 minutos. Ou 7 segundos. Tá lá, marcou o xizinho lá que ele entrou em campo. Então isso você tá contando pro futuro do jogador. Agora, quando o Cuca coloca o Borja pra jogar, Palmeiras perdendo, ele não tem o que fazer com 47 do segundo tempo, e a torcida pegando no pé do Borja, é pra sacanear o cara, ou não? Essa tem razão, mano. Sim. É realmente a situação, o contexto do Borja, analisando por esse lado aí, é verdade. A situação, a gente nota em um ambiente bem conturbado no Palmeiras. Principalmente, comparando as situações, você nota. Mesma coisa. Você já paga pau, é verdade, mesma porcaria. É parabéns, mano. Vou te aplaudir cara agora. Sete foi... Mano, o outro entra um minuto e é a mesma merda. Ah, não acho que é. Não, não é, não. Sabe, acho que é. Um minuto do Rodrigo Caio valoriza o jogador. Um minuto do Borja entrando desvaloriza. 50 milhões do clube. Agora imagina o Felipe Melo e o Borja, os dois no banco, insatisfeito. Como é que o Cuca vai fazer isso? Fora o Miguel Bastos. E o Miguel Bastos tá lá, viu, Carlos. Verdade. Mimimi. Deixa eu ver aqui, tem coordenadas do estádio 97. Gosta. Eu acho legal, acho legal. Eu acho também. O torcedor falando, porque é sinal de que vocês estão muito preocupados com o Palmeiras. Fica preocupado mesmo aí, seus trouxas. Ano que vem, né? Fica aí, trouxa. Ah, falou que vai ganhar alguma coisa esse ano. Falou. Mas dá, mas ainda posso falar, vai ganhar algo esse ano. Mas eu posso falar, né? Quer apostar que vocês não ganham nada? Se eu ganhar, você vai ter que engolir. Quer apostar? Vamos. Vamos aí que você quer apostar. Ixi, decide aí. Aposta, não ganha porra nenhuma. Agora aposta. Vai, aposta. Decide aí aposta, o que você quer. Estou pensando na aposta. Ah, então pensa. Apostinha. Vou apostar. Pode apostar. Não ganha nada. Não ganha nada. Pode vir que eu vou deitar em você. Nossa. Tá bom, vai ganhar Libertadores com esse time que vocês estão. Ou brasileiro, ah, é, um dos dois. Ah. Brasileiro, se bem que o outro lá tá, né? Mais um vai despencar. O outro tá despencando, hein? Para, já despencou. Brasileiro já tem paraquedas ali. Olha, olha. Peraí, vamos direto ao Parque São Jorge, peraí. A tá despencando. Dá uma olhada na tabela aí. O mano é tão frouxo que ele não vai apostar comigo no jogo de domingo. Dá uma olhada pra apostar. É frouxo? É frouxo. É frouxo. Eu vou apostar com o Bá então. E pouco, então. Ah, vocês são tudo menininha. Eu não aposto com o aposta com o Natalino aí. Aposta com o Gilberto Barros. Segue o jogo, segue o jogo. Sem falatório. Que dá azar, que dá azar. Vira homem, gauchinha. Eu não viro, não. Tô falando do Vieira, essa bicha barraqueira que gosta de dar o botão. Chupa Vieira, gaúcho baitola. Marcos Rosa, corintiano do Tucuruvi. Abraço. Aí mandou muito, hein, Chabra? Já tá, vai te esconder. Como é que é esse versinho aí que eu curti? É, como que é? Como que vai, é? Vai, peraí, peraí, vai. Vai lá, Abraço, Vira homem, gauchinha. Eu não viro, não. Brunão. Tô falando do Vieira, essa bicha barraqueira. Que gosta de dar o botão. Ah, gosta, velho. Gosta. Vieira, gaúcho baitola. Marcos Rosa, corintiano do Tucuruvi. Gaúcho baitola é pleonasmo, né? Vamos se informar. É. Marcos Rosa do Tucuruvi, vai se catar. Rosa que dá o botão, né? Vai rimou bem, né? Mais a rosinha aí pra mais uma cornetada. Olha que emoção. São Paulo jogando lá no Mangueirão. Silvio Luiz. Na narração, com menos direito de transmissão, é a Série B do Brasileirão. Ah, essa. Ai, tá vendo? Ah, é, tinha cabum, essa rimou. Rimou, tá vendo só como é que é? Você não pediu o chacal? Peraí, não pedi chacal porque rimou. Tá vendo? Você é mó traíra. É, traíra o Katsu. Vamos lá, mais uma cornetada. O oferecimento de Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com Estela Barros Turismo. Boi, boi, boi. Boi do Maranhão, Corinthians é o líder, mas não vai ser campeão. Boi, boi, boi. Boi, boi, boi, boi, boi do Piauí. São Paulo soberano, se segura, vai cair. Aê, chupa, trouxa. Nossa. Fábio Aricanduva. Ah, nossa, que criativo. Nova, né? Eu achei que foi fraca essa aí. Nossa, cadê a metralhadora aí? Não, deve ser corintiano, né? Pior que fazer paródia com isso, é só se fizer aquelas... Passou um avião. Pelo amor de Deus, mano. É. Ah, mas cadê o chacal, velho? Não dá pra ser retroativo, não? Dá uma metralhada nesse cara aí, velho. Ah. Vamos lá, mais uma cornetada. Cadê o chacal? Mais uma cornetada. Sacanagem. Não é só chegar e dizer pro seu Bento, fala de nós. Tem que se orgulhar por ter conquistado o clube da voz. Tem que ser humilde, não ser teimoso como o Neandertal. E reconhecer que o seu porquinho não tem mundial. Aguenta a zoeira do mano, que é um chupador de cano como o Marcão diz. Boa. Tá vendo? Sua vida é só maba, parceiro. Se sai a mulher do dinheiro, vocês vão cair. aí o carioca. Chupa Domênico. Aqui é o Silvão de Guarulhos. Boa, um abraço. Silvão mandou bem. Boa! Cara é bom, hein? Melhor do dia, melhor do dia. Foi bem porque é difícil fazer isso. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Agora é hora de três ouvintes na sequência. Aquele momento que você tá com pressa e olha... Rapidez. Véspera de feriadão, mais do que nunca, né? Direito a uma pergunta ou um comentário. É, participação dinâmica no momento sem parar, hein? Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrúbal! Ah, essa é a melhor. Ah, é absurdo isso aí. Não, é a melhor. De novo, essa música. Mas é melhor. Tanta música boa. Beatles, né? É, pô. Beatles. Aí sim, né? Beatles. Olha lá. Ó, olha que legal. Ó. Sampaio Correia. Do Guarani. O que vai ser? São Paulo vai jogar Série B. Que linda música, né? Todo mundo. Verdense, Criciúma, Paraná e Havaí. O que vai acontecer? São Paulo vai jogar Série B. Todo mundo, no carro, vai! Série B, Série B. Série B, Série B. O que vai acontecer? O quê? Série B, Série B. Ô, Tartaglia, não canta mais. Eu vou dizer uma coisa pra você. Se essa música tivesse um prêmio assim do Grammy Awards, ganhava. Eu quero ver a cara dos trouxa. Eu quero ver a cara dos trouxa quando chegar o final de dezembro. Olha, cuidado que pode ser um contrário. Ah, vai chupar lindo, hein? Cuidado, hein? Alô. Alô. Tartaglia também. Mas não vai cair, não. Ah, quem fala? É, Marco Antônio Pelim. Pelim. Amigão do mano aí, ó. Eu lembro quando não começou a nascer. Grande Pelim. Nossa. Grande, mano. Inclusive nasceu um Pelim na Ivana, não é, Rigi? Ai, Rigi, já é o juiz. É, a mãe dela tá indignada, viu, mano? Um monte de Pelim que tá lá embaixo do nariz dela, velho. Vai ficar pior quando nasceu no sovaco. Você tem direito a uma pergunta. Uma pergunta? Exato, é só uma. Momento sem parar. Não, já foi, ele acabou de fazer. É. Não fiz pergunta nenhuma. Não, fez. Fala, uma mano. Pergunta, é uma. E aí, Pelim, tudo bem? Boa noite. Tranquilo, mano. E você, tudo bem? Já beleza, fez, agora bem, fez. Tudo em paz. Tchau. Tamo junto. Quer mandar abraço pra... Não, ô, mano. Deixa eu falar. Fala aí, irmão. Mano, domingo é decisão, hein? É. Decisão do quê? Então, cara. Domingo o Corinthians ele vai com o time completo pra cima do Santos. Que será que gosta, domingo o Corinthians ele consegue reverter esse segundo turno que não tem sido bom até agora, ô Pelim? Pergunta. Tá na hora, né? Domingo tem que começar a reverter, que senão começa a ficar complicado. Peraí, peraí, peraí. Se eu entendi bem isso, medo, hein? Deixa eu chamar aqui o corintiano estranho no ninho também. Mas cadê a musiquinha do We Are The Champions? Cadê essa porra aí? Peraí, mas tá 7 pontos à frente do segundo. Cadê a diferença de 13? Peraí. O mano não adianta perguntar, porque o mano é fanfarrão. Fanfarrão não, sou consciente. Lunático. Mas o estranho, o mano já vinha contando, e muitos corintianos contando como já ganhou. Isso é fato. Já ganhou. Sim. Já ganhou mesmo. Agora, a participação desse rapaz, o Pelim, ouvinte antigo do Estádio 97, dizendo: ô mano, domingo é decisão, não sei o que lá. É mais um. De derrota a coisa complicar, Zeda. Então é porque assim, o torcedor tá meio com o pé atrás. Eu não concordo com o Pelim. Acho que não tem nada de decisão. Todo jogo do brasileiro vale 3 pontos. É uma derrota normal. E domingo é mais um jogo do brasileiro. Aliás, eu não sei, vocês estão preocupados aí que o Corinthians tá falando que já ganhou. Não, vocês é que falam. Não, mas não tem problema. Torcedor pode falar à vontade. Não é que tá preocupado. Não, o torcedor pode falar à vontade. O importante é que o time tá focado e sabe que não ganhou nada ainda. E acontece o seguinte, depois que o Corinthians perdeu esses dois jogos aí, o nosso querido Renato Gaúcho falou que o Corinthians ia despencar. Uhum. O Corinthians fez só 3 pontos no segundo turno. Sim. Quantos pontos o Grêmio fez a mais no segundo turno? Não, mas ele não falou que o Grêmio ia subir. Quantos pontos o Grêmio fez a mais? Ele deu a entender que o Grêmio subiria sim. Quantos pontos? Ele deu a entender isso. Peraí. A partir do momento que o técnico ele fala, nem o Vieira sabe. Não, eu sei. A partir do momento que o Vieira sabe. Peraí, Vieira. Deixa o Vieira abrir aqui a tabela, peraí. O Grêmio jogou Botafogo. Tá rodando, abriu. Vou falar agora. Procura a Grêmio aí, Vieira. Vieira, eu vou responder por você, que senão vai demorar. Deitado agora. 4 pontos. O Corinthians fez 3, o Grêmio fez 4. Ou seja, tirou 1 ponto nesses 3 jogos. D'Artagnan deitou o Vieira. Você vai falar assim, se continuar nesse ritmo, a cada três rodadas, aí vamos fazer a conta. Vai. Se a cada 3 rodadas tirar 1 ponto, não chega, né? Chega. Chega perto. Claro que chega. Chega perto, mas depende, tem um jogo de confronto direto. Não, mas peraí, tem mais confronto direto. Tem 17 rodadas ainda. Não, 17 não, senhor. 16. Tem 16 jogos. Então, tira 5 pontos. 16 dividido por 3 são 5. Não passa, não. Não passa. Tiraria 5 pontos. 5,33. Pode empatar. Mas um confronto direto em casa, né, Domênico? Na área da Corinthians. Mas da mesma forma que o Corinthians ganhou lá, pode perder aqui. Pode ganhar de novo também. Não vai perder de novo. Conclusão, Pelim. Não tem camisa pra pegar. Aí pode empatar também, viu? Bom, e aí, vamos lá, Pelim. Pode. Mas é estranho. Verdade. Diga lá, Pelim. Eu digo assim, caso perca no domingo, as quatro rodadas do Corinthians comparado com a do Grêmio é muito mais complicada. Ah, eu concordo. Se o Corinthians pega o Santos fora, pega o Cruzeiro fora, pega o São Paulo fora e só o Vasco em casa. Quer dizer, só jogo grande. Quatro jogos, o Corinthians não pode fazer o que fez, de perder para Atlético e Vitória em casa, que eram jogos... Não pode. Mas é por isso mesmo, Pelin, que eu acredito que o Corinthians agora não vai dar esse milho, porque o Corinthians só perdeu quando não era jogo grande. Quando é jogo grande, bem, o Corinthians vai lá e joga direitinho. Mas, entendeu? Ó, eu não, um time em primeiro lugar, com não sei quantos pontos, não pode perder um jogo que nem perdeu para o Atlético Goianiense. Eu concordo plenamente. Podia estar 16 pontos na frente. Hoje podia jogar com o Santos domingo sem responsabilidade nenhuma, tranquilo, entendeu? Mas é que tá, Pelinho, eu não tô querendo fazer aqui a teoria da conspiração. Ai. Mas será que não apareceu um e-mail da CBF falando Corinthians tira o pé porque tá chato? Ô, mano, a Globo falou assim, pô, ninguém mais vai assistir o campeonato. Nossa senhora. Não, mas na boa. Tá com cheiro de galinha queimada isso aí, mano. Analisem, tá com cheiro de rosca queimada e a rosca é sua. Inclusive, o negócio é o seguinte, Pelinho. Se o Corinthians tivesse aberto uma vantagem aí, vamos lá, de 13 pontos aí, vencendo as duas partidas que deveria ter vencido, contra a Vitória e Atlético Goianiense, o campeonato acabaria, cara. Acabaria. Mas não acabou. Mas não acabou. Infelizmente pra vocês não acabou. Mas não esquece, vai cedo ou mais tarde acaba. Vamos voltar pra realidade? Vamos. O que aconteceu agora é que pesou o elenco. Entendeu? Infelizmente, tem posição do nosso time que os reservas, pelo amor de Deus, não servem nem pra... Caindo a fichinha. Mas o Palmeiras, que tinha três times também, quando precisa pôr o reserva, também não consegue. O São Paulo... Então, quer dizer, ninguém tem reserva no Brasil. O Flamengo tem um time lá que tá cheio de jogador pra reserva e o caramba 4 e também não consegue ganhar nada. Então, o Corinthians tá surpreendendo com um time humilde, limitado. Tem que fazer contratação... Só que já fez esse ano, já então não merece. Então já tá bom. Tá bom já. Então tem problema perder. Eu não tô reclamando. Pelin. Eu acho que o título ainda não tá decidido, só isso. Pelin, parabéns. Sempre a sua participação muito bacana. Principalmente você que deixou aí uma pulga atrás da orelha da torcida. Oi? Tem torcida? Tem. Torcida Estádio 97? Tem. Como que fala? Eu quero ir na torcida Estádio 97. Ganhei tua vaga. Vai lá no camarote único assistir aí o jogo contra o Racing, quarta-feira que vem, tá bom? Valeu, Sombra. Queria mandar um abraço aí pra todo mundo. Um amo ela pra minha esposa. Boa. Um abraço pra galera do time que eu jogo lá, que chama Jogo Por Ti. Sim. E um abraço especial pro Mano e um abraço pro Bá, hein, Bá? Tamo junto, Pelinho. Um abraço, irmão. Tamo junto. Valeu, Pelinho. Sombra, tinha uma dúvida minha rápida, Sombra. Qual que é a regra pra ser estranho no ninho mesmo? Que a regra é bem subjetiva, emocional e é tipo assim, quando a gente acha que deve. Desculpa, errei até a pergunta. Qual é a regra pra poder ir na torcida Estádio 97? Ah, bom, tem que falar, eu quero ir na torcida Estádio 97. No ar. No ar via telefone. Ao vivo no ar. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Pode ligar, ué. Pega o telefone aqui, então. Liga pro estádio. Empresta o telefone. Pega a extensão ali. Pega a extensão. Coisa mais difícil que tem no mundo é ligar. Vamos lá, mais um ouvinte. Momento sem parar. Sem parar é ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! Toca, Asdrubal! Cadê o Asdrubal? O arquivo não veio. É a música do Mundial do Palmeiras. Eu vi uma mandioca na cadeira do Dodô. Isso! Quando ele me viu, sentou em cima e disfarçou. O Dodô dá, Dodô dá, ré. Dodô sorri, ri. Dodô gostou. O Dodô dá, Dodô dá, ré. Dodô sorri, ri. Dodô gostou. Nossa, puta sacanagem com a cantora. Alô também, cara. Falou. Quem fala? Consegui, baralho! Truco! Quem fala? Henrique. Henrique de Lima Ortiz. Quantos anos, ô Henrique? 29. 2.9, RG. Palmeiras também. Ele que é feliz, né, velho? Ortiz Gomes. Feliz? É. Sensacional. Cara, Henrique, né, velho? Mas olha, salvou a hora. Sensacional. Muito bom, sensacional. 2.9. Nossa! Ai, lambeu na trilha. Pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Nossa! Não é santista um cara desse aí, né? Vai lambeu na trilha. Qual que é o bairro que você mora, velho? Jardim Marília. Marília. Marília. É, exato. Então tá bom. E o time? Vai, Corinthians! E eu quero ir na torcida do estádio 97. Quase, hein? Valeu, valeu, um abraço. Gaguejou, hein? Vai. Boa. Ô, amigão. Apesar da mídia antes estar divulgando aí que o Corinthians está capengando no Campeonato Brasileiro, não tá. O Corinthians ele mantém uma vantagem de 7 pontos para o segundo colocado e a vantagem é muito boa e extremamente administrável. Agora, no final de semana, o Grêmio vai pegar o Vasco e nem o Corinthians pega o Santos, acredita, cara. Hein, os dois jogam fora de casa. Você acha que vai acontecer o quê? Permanece a vantagem de 7 pontos. Essa vantagem ela cairá para 4 ou até menos, quem sabe, nas próximas rodadas? Ou você entende que o Corinthians ele vai ampliar essa vantagem diante do Grêmio? Sobe para 9 esse final de semana, mano. Pode anotar aí. A gente vai ganhar 2x1 do Santos. Os caras vão empatar. Lá. Acorda, velho. 2x1 no Santos e o Grêmio empata 0x0 lá. Entendi. Acorda. Então, cara, o Corinthians ele tem um jogo, então. Fazer gol, não, ele fecha o jogo antes. Não precisa nem ter. Eu acho que o Corinthians ele tem um fator favorável aí, que é o fato dele saber o que ele vai precisar nesse domingo. Porque, por exemplo, se o Grêmio empata ou perde do Vasco, o Corinthians ele entra mais relaxado contra o Santos. Agora, se o Grêmio vence o Vasco no sábado, o Corinthians já vai saber que a vantagem caiu para 4 pontos e ele tem que fazer novamente subir para 7. O Corinthians ele volta com força máxima, cara. Tem o retorno aí do Balbuena, tem o retorno do Romero, o Guilherme Arana tá de volta, enfim. O Corinthians ele volta com tudo. O Fagner também que tá na seleção junto com o Cássio. Cara, o Corinthians ele volta com tudo, irmão. 5 reforços de peso, hein? Meu, graças a Deus, são dois principais que levam o time nas costas. Deu pra perceber depois o jogo da Atlético-Goianiense, eu tava no estádio. Pô, deu vontade de invadir pra derrubar o casinho lá, o carreiro, sei lá, velho. Não, faça isso. Foi bem na minha frente, tava na arquibancada norte ali, bem na frente, cara. Inacreditável, olhando atrás do gol. Assim. É. Como que é o nome do ouvinte mesmo? Guilherme. O que me deixa mais tranquilo, Henrique, com relação ao jogo contra o Santos, é que o Santos tem o jogo da Libertadores na quarta-feira. Então, por mais que ele entre com o time titular, eu acredito que os jogadores vão estar com a cabeça lá em Guayaquil já, né? Não. Mas uma vitória contra o Corinthians dá moral na Libertadores. Mas uma derrota pro Corinthians não dá nada, mano. Mas eu acho que um jogo de Libertadores, que é um jogo importante, já estamos aí em quartas de final da Libertadores, e não é fácil chegar numa quarta de final de Libertadores, eu acho que tira um pouco a atenção, os caras ficam pensando lá na quarta, não vai pôr o pé em toda a dividida com medo de perder esse jogo do Santos. Mas eu acho tudo é um contexto, porque o Santos volta e decide esse jogo em casa, entendeu? Não, com certeza. Eu acho que e tem mais, descansaram 15 dias. A porcada também decidiu, viu o que aconteceu lá, Henrique. Descansaram 15 dias, é um jogo que tem história, é um jogo de muita rivalidade, cara, não vai ser essa. Eu acho que esse jogão. O Santos também não vai poupar, e mesmo se o Santos tivesse com força máxima, jogaram pra valer mesmo, o jogo que eu acho que vai jogar. Tem o Corinthians contra o Santos, o estilo de jogo, eu acho que o estilo do jogo do Corinthians encaixa com o Santos. Esse que é o problema, o Santos podia estar com força máxima, tudo, qualquer que estaria na vitória. Por esse estilo do Corinthians ficar retraído, esperar o cara atacar e é fatal no ataque, porque mais por isso, não pelo Santos, vai poupar. E da outra vez que eu liguei, foi exatamente no jogo do Palmeiras e Barcelona, que consegui falar com vocês aí. Falei que o Palmeiras ia ganhar. Daí falei pro Dodô e falei que o Santos ia pegar o Barcelona, e quando vê o Barcelona, o RG se empurra todo. Imagina, nós vamos vingar então, o coimão, seu louco. Eu nem acho que o Santos vai mas na tirar boa, o pé. Analisando o óbvio, que é o que vai acontecer, a vitória do Corinthians e a derrota do Santos no como próximo assim, jogo. Como assim, óbvio? Só aposta aí. Mas óbvio. Você nem sabe o que você fala. Deixa de lado o anticorintianismo de vocês. RG, pela campanha que o Santos tem feito. Por mais que você diga, o Santos está 15 partidas sem perder. Os últimos 4 jogos o Santos empatou. Não tá jogando bem. O Santos tá meio que com a cabeça voltada pra Libertadores. Tá ruim, né? Qual que é o resultado mais provável na Vila Belmiro? Eu vou te responder. Espero que você tenha decência nessa resposta. Eu vou te responder. Esse time do Santos, que tanto vocês criticam e falam, tá invicto na Libertadores e tá seguindo. Bom, esse time do Santos no brasileiro, você disse que o meu nos últimos 4 jogos empatou. o seu nos últimos jogos tomou piaba. Então, ah, velho, pega o primeiro turno que o Corinthians fez. Ah, Eu esperava um pouco mais de conteúdo nas suas respostas, RG. Você não pode resumir a campanha do Campeonato Brasileiro nos últimos quatro jogos. Tá de brincadeira. Tá falando de momento, velho. Momento é esse. Mas vamos falar nos últimos quatro jogos. O Santos empatou os últimos quatro, fez quatro pontos. O Corinthians perdeu duas e ganhou duas, fez seis. Então nós aumentamos a vantagem pro Santos. Os últimos jogos Mais uma vez a RG ficou sem argumento. Tá querendo arrumar paliativo? Vocês tomaram piada os dois últimos jogos. Marcão. Diga. Fraco, isso aqui é fraco. Conhecido como Mano do Mano. Sim. Sim. Palpite, Santos, Corinthians, vitória ou empate? Empate. Empate. Ah, Marcos. Mota. Empate. Nossa, moreteiro. não vai. Gauchinha. Santos. Claro. Santos. Ué, mas aí ele tá torcendo. Eu posso achar que o Santos vai ganhar. Invalidado o voto do Vieira. Devido. Tem interesse na rodada. Domênico. Eu. Domênico. Comprar um saco de café pra você. Comprar o quê? O Santos joga em casa. É a única oportunidade do Santos tentar chegar perto do Corinthians. É. O Corinthians vem de duas derrotas aí, uma derrota, uma vitória no último minuto. Um momento conturbado. E daí não vale? E depois perdeu o jogo. 90º minuto não vale, então. Um momento de incerteza do clube. Posso concluir? Pode dar a opinião dele ou não? Dá a impressão que o último minuto não vale no jogo. Coloca uma trilha de suspense aí, Soma, que merece essa hamburguesa. Só um minuto. Fica pianinha aí, você. Fica piano aí, que quem pediu a opinião pra mim. O resultado pra mim ou pra você? Então fica piano aí. O ouvinte é prioridade. E outra, já tinha que ter te derrubado, porque é momento sem parar. É isso aí, Domênico. Boa, Domênico. Então vamos lá. Eu avisei aqui, eu sou um amigo pra caramba. É. Eu avisei, pode pegar a porra. A produção não pega essa hora, né? Quando eu falei na sexta-feira, quando esses caras bateram na Chapecoense, eu disse na sexta-feira. Vai pegar o último colocado, vai dar pau em mim, 4-0 na arena, Falei, senhores. A zica. Quem ganha na Chapecoense. Ela não. E olha, a Chapecoense falou assim: não precisa. Porque tinha todo o direito de chegar pros caras e falar assim: olha, a gente não vai cair durante 3 anos, né? Todo mundo bateu na Chapecoense. Espera um pouco, deixa eu falar. Roma. Barcelona. Mas ali é amistoso. Amistoso pode. Porque se eles perdem amistoso, eles não vão cair pra cima, eles vão perder dinheiro. Em Roma e Barcelona, depois eles vão pagar os pecados. É outra coisa ali. Barcelona tá pagando. O Barcelona depois de perder o Neymar. Então é o seguinte, olha só. Esses times que batem nesse tipo de clube, clube que está abençoado por Deus, é um clube abençoado por Deus, vocês podem pensar que não, mas não, porque depois do que aconteceu, do terror, de tudo que aconteceu, com coitada Chapecoense, você tem que tomar muito cuidado com esse jogo, porque Deus tá de olho, eu falei isso, Deus tá de olho, aí eu falei sexta-feira, olha, amanhã coisas estranhas irão acontecer. Falou mesmo. É, verdade. A plateia está me aplaudindo. Verdade. De pé. Ô, Domênico, pelo amor de Deus, seguinte, a gente deu nosso. Nós demos nosso dízimo, 10% pro Chapecoense no primeiro turno, com um pontinho. Mas agora lá, era o que valia muito mais do que o primeiro turno. Porque o primeiro turno estava tudo zerado. Nesse segundo turno, eles estavam na zona do rebaixamento. É castigo. Quem quer ser abençoado tem que perder pra Chapecoense. Palmeiras perdeu as duas. Palmeiras fez o dele. Perde aqui. Nós doamos 6 pontos para a Chapecoense. Então, assim, não ganharam nada esse ano. Reparem domingo de novo o que vai acontecer. Vai perder. Os Corinthians perdendo pontos. Reparem o que vai acontecer. Mas esse é o pensamento desse suíno nojento aí. Ele tem interesse na parada. Pobre segunda-feira. Ô, mano. O Santos. Eu tô vendo aqui o Domênico ao vivo, primeira vez. Peço um minuto. O Palmeiras, o que é melhor? O Santos perdeu. O Palmeiras, se ganhar, ele acho que passa ou encosta. Passa. Ué, que interesse? Ficar em segundo, terceiro é a mesma coisa. Eu estou analisando o contexto geral da situação. Boa, Domênico. Boa, Domênico. Do futebol e situação. Boa, Domênico. Santos ganha e pode me cobrar. É um absurdo. Vocês estão aplaudindo o Domênico falando isso aí. Deixa o estranho falar. Pela primeira vez eu tô vendo o Domênico ao vivo aqui. Eu tô lembrando aqui. Eu não vou comentar essa parte, porque. Mas eu tô aqui Parece que eu tô ouvindo um jogo dia antes do jogo contra o Palmeiras. Dia antes do jogo. Me cobre. Eu tô. Tá vindo na memória, mas aí, assim. Pé. Mas Palmeiras e Corinthians. Pode me cobrar! Não, sim, velhinho! Café! Não, pode me cobrar! Mas isso já foi, isso já passou. E outra, ali não tem o contexto de Deus tá olhando. É. Aí é um futebol jogar. Aí, ali falha, agora, né? Deus não falha. Chapecoense é uma coisa séria. Não sério, pode, não pode. Sério. Não pode fazer essa brincadeira. Não pode. Tem que ser. Você vai ver domingo, Se os caras quisessem ficar na Série A, eles tinham aceitado o negócio que a CBF propôs, né, aquela oportunidade aí. Não, a Chapecoense não cai nos próximos três anos. Tá ali, tem que jogar, bacana. Tem que ter dó de ninguém, não. Tem que passar o bambu nos caras mesmo que se lasque. Muito cruel. É o seguinte. Essa tem que ser a Corinthians. Corinthians e Santos, o Corinthians tem que passar o bambu também. Mudou? Um abraço, pô, Henrique. Legal. Deixa o seu palpite então, vai. Santos, time do mal. 2x1 pro Santos. Boa, valeu, um abraço. Tudo de bom. Peraí. Como que eu faço lá pra ir no estádio 97? Vai lá no estádio. Vai lá. Já sai agora, onde você mora? Vamos lá, você quer ir? Eu moro na Zona Leste, tem que sair agora, mano. Não, peraí. Ele já falou a senha. Já falei. Então você tem que estar na Rua Tutóia, 77. Beleza. Tá bom? No horário. Tá certo esse horário aqui, professor? 3h30, né? Jogo da TV. 5h30 da tarde. Mas não vai de chinelo, né? Não, é, não. Espera só um minuto. É isso aí. É 4 da tarde o jogo, hein? Não, é quarta-feira. Corinthians e Racing. Ah, o Racing. Nossa, tá sabendo legal ainda, mesmo. Pensei que vocês estavam fazendo pro Santos aí. Não, não. 5h30 da tarde. Ah, é verdade. Tá bom, senhor? Lá tem um hotel, tem um esquenta de onde sai o traslado pro camarote único, tá bom? Beleza, obrigado. Pode mandar um abraço? Desculpa, você vai poder estar às 5h30? Sim, dá um jeito lá no serviço. Olá. Ó, que se furar, entra pro nosso livrinho negro. Nunca mais, hein? Eu trabalho ali na Fradique Coutinho ali, dá pra chegar aí. Ah, dá. Aí, beleza. Do qualquer lado. Coisa, qualquer coisa o RG te leva. Então tá bom. Valeu. Pode mandar um abraço? Pode. Falou. Ó, abraço pra vocês, vocês estão pagáveis. Obrigado. Boa. Bom demais. Obrigado. Eu queria mandar um abraço também pro time do All Star, Futsal. Toda quinta-feira a gente joga lá. Abraço pro meu amigo Bruno também, que deve estar ouvindo a gente. E um abraço pra todo mundo aí que tá ouvindo. Valeu. Boa. Valeu, cara. Obrigado. Um abraço. Valeu. Terceiro ouvinte no momento sem parar. Você sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida... No seu tempo, toca as drubas! Ainda bem que é sem parar. Eu acho que ganhar da Chapecoense, cara, beira o canalismo. Então nossa. Fica frio, no Campeonato Brasileiro, perde as duas vocês pra eles. Vai lá, perde as duas, quem sabe vocês não caem com essas derrotas. Espero que vocês façam a obrigação de vocês, né, que é perder pra Chapecoense. Olha aí, olha aí. Vencer a Chapecoense. No primeiro turno. Olha aí, mano hipócrita. Mas é que hipócrita. Vou defender o mano, É fácil, faço o que eu digo, mas não faço. Pera lá. Eu falei isso no primeiro turno, porque todo mundo deveria ter doado pontos pra Chapecoense. Se todo mundo tivesse feito a obrigação, a Chapecoense já teria adquirido pontos suficientes pra não cair. No primeiro turno. São Paulo fez no a parte turno. Dele. Verdade. Então, mas no primeiro mínimo, turno, aquele jogo, turno tem que jogar, no mínimo, devia ter empatado no último minuto. Ganhar no último minuto é muito muito ruim. Calhordice, calhordice. É isso mesmo, alô. Ai, pro inferno. Alô. E ainda sem querer. Alô. Sem querer, bate na canela e entra. A gente não queria, mas aconteceu. É o time do demônio. Deus está olhando. Guarda essa frase, é corintiano. Deus é corintiano. Deus está divisório. É o bem contra o mal. Alô. Deus é corintiano. Quem fala? Aqui é o Renato. Ô, Renato, tudo bem? Tudo bem, Dudu. Mas ele é Renato. Tudo bem. Renato do quê? Renato Francisco da Silva. Quantos anos, Renato? Eu tenho 39. RG hoje, hein? Que é quarta com cara de sexta, 3.9. Esse tem nome de Rio, hein, velho? Como assim Rio? São Francisco, velho? Ah, mas aí, olha. Velho Chico. Sensacional. Sensacional, hein? Foi bom demais. Cadê? Cadê? Cadê? Parabéns. Foi alto, né? Uma coisa certa hoje, chamado. O juiz não achou zero lá no RG. Posso falar, RG? Por que você não pega um pau de sebo e vai? Ô, louco, bicho! A vontade desse trocador agora. É, véspera de feriado ele aqui essa hora. Não, peraí, dá uma olhada. Ô, Carlos, ele não deu nem zero. Não. Nem 3, ele deu 2.6. 4. Facada, 2.4. Que Merlin, velho. Oh, velho. E não foi no Rio São Francisco, ô, Domênico, não foi no Rio São Francisco que o maluco morreu lá? Foi. Domingos Montanier. São Francisco. Ator Francisco Domingos Montanier. Soletrando São Francisco. Mas ele pegou a Camila Pitanga, né? Pelo menos morreu. Ah, olha! É verdade. Não, mas é verdade. Ninguém falou isso. É, tipo o último desejo. Não, mas não foi comprovado. Foi só na novela, só na novela. Na novela. Não é na novela mesmo que a gente tá falando. Ah, na novela. Na novela. É, na novela. Dá pra tirar uma casca. Ô, velho, ó. E qual é o bairro que você mora, meu? Que loucura. Eu moro no Jardim Santo Eduardo. Essa loucura, esse tá grande. Jardim Santo Eduardo. Eu vou dizer. E que time você torce? Ô, pro nosso tricolor, lógico. Ah, tricolor. Tá animadão assim. Tricolor. Segunda-feira a salinha vai lotar lá, hein? Sábado sai a zica. Ah, não, nem fala. Sábado sai a zica. Vamos sair do fogo de rebaixamento logo, logo. Logo, logo. Ô, tricolor, pra vaga do Arboleda aí, ó. Bruno Alves, ou Lugano, ou então nosso querido... Lucão. Não, Lucão não, pelo amor de Deus. Lucão tá guardado no terreno, onde tá o Lucão? Aderlan! Você, se fosse o Dorival Júnior, você é de quê? Lugano, Aderlan ou Bruno Alves? Lugano, com certeza. É Lugano, velho. É, meu, a experiência dele vai valer, né? Com certeza, nessa hora aqui que é difícil, né? Talvez o São Paulo vai vir bem modificado pra esse jogo, porque assim, ó, Militão já entra no lugar do Bufarini. Lucas. Aí tem essa dúvida aí na zaga do... Provavelmente essa aí vai ser a posição mais disputada, né? Eu acho que vai ser o Lugano, viu, velho? Será? Esse Cueva aí, mano... Você, Fernandes. Eu pensando no ponto de que o São Paulo vai ser o clube que vai procurar o jogo e, em tese, vai o que vai procurar o ataque. Já a Ponte Preta vai ficar fechadinha. Isso é bom ou ruim? O São Paulo tem a tendência de tomar contra-ataque. Sim. O Lucão não tá lá, o pessoal tá falando aqui, o Thiagão falou que ele foi pro Estoril. Já falou aqui. Foi o Benedetti. Estoril ou Gil Vicente? Não, ele foi pro Estoril. São Vicente. Parece que foi São Vicente. Ele ia pro Gil Vicente. Mas peraí, quais são as opções aí que você citou? Aderlan. Quais são as opções? Aderlan, Lugano ou Bruno Alves? É. Bom, é, lugar do Arboleda. Coloca a quarta aí, ó, Diazepam, porque... Nossa, velho. Esse trio aí, velho, é mais fácil na quarta opção, velho, ataque, tá maluco. Ataque da Ponte Preta não é bobo, não, hein? Então, então o que acontece é o seguinte, no contra-ataque, pra quem joga com o Lugano, talvez pelo quesito velocidade e recomposição, possa não ser o lance mais interessante. É verdade. Tá? Eu acho que às vezes você jogar com o Lugano é muito mais interessante quando você vai jogar fora. Por exemplo, vou jogar contra o Grêmio. Fechadinho. Ah, tá, beleza. Então você vai jogar ali fechadinho, duas linhas de quatro e o Lugano na sobra desses jogadores. É aí tem que saber também como armar. Então eu não tenho certeza se o Dorival vai com o Lugano, não. É, botar o Lugano pra correr atrás do Luke e do Sheik vai dar problema. Complicado. O Sheik também não tem mais essa... Ah, eu vou falar pra vocês sobre ele é mais a idade que ele tem, ele corre bastante. O filho da mãe tá fazendo os golaços, velho. Não é porque tá era do fininho, Corinthians, nem nada, mas o cara, ele se esforça, ele corre bem. Esforçado, é verdade. Ele tá com um pique de audiência. Agora, o que mais me preocupa não é quem vai na zaga aí, nesse caso. Vai lá na frente. Então, mas é que tá a sombra, porque assim, ó, a gente tem que se preocupar, porque assim, independente se for, vai, beleza, o Lugano corre por fora. Mas tanto o Bruno Alves quanto o Aderlan vai ser estreia do cara, né, mano? Concordo, então, de repente, também tá tem essa. Nervoso, né? Mas aí eu acho que vale muito o que o Dorival tá vendo no treino. É, durante a semana, né? O que ele tá sentindo de firmeza no treino. Agora, a grande questão, Cueva voltando da seleção, você acha que o Dorival coloca ele no time titular ou deixa no banco? Pelos jogos que ele fez no Peru, eu acho que o Cueva vai começar jogando, cara. Eu daria a chance pro Lucas Fernandes. Ele mostrou um pouquinho de esforço, né, Marcão? Você mostrou um pouquinho de esforço, igual ele mostrou na seleção. Mas sabe qual é o problema, mano? O Cueva fez dois bons jogos pela seleção do Peru. Exato. Então, tipo, de repente o Dorival deve estar com aquela pulga atrás da orelha. Não. Fala, pô, deixa o cara agora, no banco. Se o Dorival tiver... O cara sabe jogar. Se tiver aquilo roxo, ele vai colocar o Lucas Fernandes. Agora, uma coisa, o Cueva é lógico, ele é diferente de seleção peruana. Mas a função que estão dando pra ele no São Paulo de correr atrás de lateral... Sim. Ele tomou um drible do Michel Bastos. Os dois jogadores, o Michel Bastos não estão falando de um velocista mais. Sim. Ou seja, tem jogador como Cueva, é diferente de você botar, por exemplo, o Romero para marcar. O Romero tem uma condição atlética diferente do Cueva. O Romero, ele sabe chegar muito mais para uma marcação quando você vai correr pela lateral. eu entendo que a posição Romero do parece Cuesta... soldado Ryan, não parece? Parece. Não, parece depois aquele... da explosão da mina. Parece gigante. Aquele outro do lado, sabe, que perdeu a perna? Isso, isso aí. Não, não. Romero tá mais pra Forrest Gump, só corre. O Cueva precisava de um Romero do lado dele pra poder ficar então, mais... Eu acho que a posição mais correta do Cueva é jogando pelo centro do gramado. Sim. Pelo centro do gramado. Agora, me bolaram esse negócio de botar nego aí ponta pra aberto, correr, né? etc e tal... Marcar, eu acho que tem que marcar também o lateral oponente. Era isso que só que falar. O Cueva não é um cara pra marcar. Não é assim. Sobra. Você acha que, é mais. Marcar, né? Você acha que o Cueva, o problema dele é mais o posicionamento ou é falta de vontade no São Paulo? Eu acho que os dois. É, um pouco. Eu acho que os dois. Uma coisa pode ter levado a outra. Eu acho que uma coisa pode ter levado a outra. A não concordância de correr atrás do lateral. A não concordância de ter que jogar por aquele setor. Pode ter levado a um descontentamento aí o cara chegar... E isso não é de agora, hein? A não venda dele quando ele quis sair. É impressionante o que ele jogou de bola. Não teve oferta oficial chegando, viu? Foi meio balela. Nego implorando aí na praça. Arruma quem me compre. Foi o empresário dele que soltou essa. Pra você colocar um jogador... aceita isso. Pra você colocar um jogador em campo, cara, com essa função de tipo, ó, você não vai precisar marcar ninguém, mas tem que resolver o jogo. Que nem o Ganso, por exemplo. O Ganso nunca foi um grande marcador. Sim, mas você tem que marcar. No caso do Cueva, marca o volante adversário. Marca o segundo volante adversário. Só atrapalha a saída de bola, né? Agora, lateral é posição de nego fazendo muito vai-vem, a corrida toda hora. É o que o Levi quer que o Lucas Lima faça agora. Ele nunca fez isso. É. Aí tá putinho da vida, né? E fica bravo. Se não contratar jogador específico, a posição, né? Não adianta, não tem que improvisar, não. O Jadson faz isso no Corinthians, apesar de ter um cara que já tem uma idade mais avançada, mas você olha o jogo do Corinthians, o Jadson corre atrás. Já disse. Mas tem cara que aceita. O Kaká era um cara, sem comparar Kaká com Cueva, pelo amor de Deus. Mas o Kaká era um cara que quando ele jogava no São Paulo... Voltava. Lá no começo... Não, a questão é essa. Eu lembro que o Kaká tomava muito cartão porque ele não sabia marcar. Mas voltava, né, colaborava. Ele chegou a ser expulso porque ele fazia umas faltas e falava assim: o Kaká não sabia fazer falta. Sabe quem fazia isso bastante? Mas eu acho que era de sacanagem mesmo pra não precisar ficar marcando. Luiz Fabiano, cara. Verdade. Ele dava uma butinada logo de cara e falava assim: agora eu tô amarelado, não vou mais marcar. Manja aqueles caras aqui. Miguel. Quem nunca tomou um gol de propósito? Fala aí, Renatão, deixa o seu palpite então. Sai do gol. Então, vai ser 2-0 pra gente, né? Boa, certo. Com certeza. Eu queria, né, como eu sou ouvinte há mais de 15 anos hoje do estádio, né? Eu queria parabenizar pelo programa, né? Boa. Principalmente pela contratação do ano aí, que foi o Marcão. Boa. O cara é o destaque aí. É o destaque, ele é. Ah, ele valeu, mostrou, apesar de ter um irmão no xarope, igual aquele mano lá. Ele é xarope. É o nosso MC, esse aqui. O famoso bumbum guloso, né, meu? Peru, rapaz, bumbum guloso. tem Cueva no Peru. Mano cover. Então tá bom, Renato. O mano cover. Renato. Oi. Só pra completar, eu queria falar que o programa tá melhor do que depois que saiu aquele rapazinho lá que trabalhava aí. Não, o programa. Aquele lá, o Narigudo lá, como é que era o nome dele? Não, Benjamin. Benjamin, melhorou bastante o programa, viu? Mas ele não saiu, não. Cara, mas ninguém te perguntou também. Nossa! Aquele carinha era mal. Calma, Renato, calma. É legal, é você. Você é legal pra cacete. Renato, vai, fala do pai do mano. Calma, Renato. O Narigudo não saiu do programa, não. Ele só tem uma pequena dificuldade de arrumar os equipamentos pra ele poder trabalhar. Mas fora isso, bom, uma pessoa que não sabe acender o fogão, mas vai fazer. Mas a pai falou que fez o que pôde por ele. É brincadeira, viu, Beija? Eu adoro todo mundo. Valeu, meu Deus. Falou, Renato. Falou, pera. Abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. É um frouxo. Aí ela foi a menininha dele defendendo. Meu papi. Fala, menininha. É o papi. É o papi dele. É o papi dele. Tá certo, mano. O cara não tá aqui pra se defender, velho. É o papi dele. Quer zoar o cara, zoa quando o cara tiver aqui. Então liga ele e põe no ar aí que nós dois. Quando o Domênico tá de férias, você não deixa ninguém zoar o Domênico. Obrigado, chefe. É verdade. Eu defendi o Domênico. Lógico que defendia. Vocês são vendidos, isso Defendi. Esse foi o momento sem parar. O sem parar agora dá pra comprar de maneira diferente. Agora você encontra o sem parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo, espera o sistema desbloquear o Sem Parar. Isso leva poucos minutos e tá pronto. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. E mais, aproveite agora. Você pode comprar o seu Sem Parar pelo site do semparar.com.br, tá bom? Vai lá, compre lá, semparar.com.br. Lá você pode comprar o seu Sem Parar. E tem vantagens, você leva adesão zero, uma mensalidade grátis e frete grátis. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. E o oferecimento do Extra, Dodô. Caramba, tá feia a coisa aqui. É, vamos falar de Extra. O Extra tem o... Ah, tá feia a coisa aqui com os dois aí, hein? O Extra, feio ou boa pros dois, sei lá. O Extra tem um festival que vai fazer o maior sucesso com a família, minha gente. É o festival do iogurte Extra. Ah, todo mundo gosta de iogurte. Muita variedade, mais sabor, suas marcas preferidas e muita economia. Venha até o nosso corredor de iogurtes conferir de perto essas delícias. Olha só, ative a polpa ameixa, 110 gramas por apenas R$2,07. Danoninho pra levar morango, 70 gramas por R$2,30. Iogurte polpa paulista morango, 360 gramas por apenas R$2,82. Iogurte polpa ninho, 600 gramas por apenas R$6,46. Chandelle chantilly caramelo por apenas R$5,96. Leite fermentado chamito bandeja com 6, 450 gramas por apenas R$4,69. É, meus amigos, Festival do Iogurte Extra, sabor para toda a família. É, tem assinatura do Extra, hein? Você sabe, né? Você merece Extra Economia. Então corre pro Extra, cara, corre pro Extra. É isso aí, Extra. Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol. Beba com moderação, diga, RG. Boa, não, só agradecer rapidinho aqui, Sombra, o Carlos Buzzi e o Bruno de Melo Silva, que é o pessoal lá do Santos Futebol Clube Magazine, que nos mandaram aqui as revistas novas do Santos. Muito obrigado, velhinho. Boa, boa, beleza. Agradecer o Estranho no Ninho também, o corintiano, aí o Carlos Eduardo Abrantes. Boa. Né? Porque não abriu depois. Então ele Abrantes. Piadinha nova melhor, também. Né? Essa é boa, hein, cara? Tudo como antes nas terras do Marquês de Abrantes. É isso aí. Mas eu também queria mandar um abraço aí pra, uma galerinha aí que ouve vocês sempre. 40 são. É, não, é rápido. O Clube da Cachaça aí, o Borba, o Thiago, legal. O Marquinho lá de Angra, que é meu primo e tá ouvindo, tá na escuta aí também. É, o pessoal da Ubert, que trabalha comigo lá, o Renatão, o Vanderlei, o Diego, meu funcionário, o Gustavo e o Cheque. É, pra minha família, né, minha irmã, meus sobrinhos que estão ouvindo aí também. Pro Gordo, que vai pro jogo comigo. E pro Castanha, que é ouvinte de vocês, já foi no resort várias vezes e tá lá em Orlando. E ele tá ouvindo também, tá na escuta. Mandou aqui mensagem, tá na escuta. Chegando, irmã. Então um abraço aí pra todo mundo, pra ele e pro Neymar. Neymar, esqueci o sobrenome do Neymar Junior, dele. Neymar Júnior. Não é o Júnior, não. Mas é um outro Neymar. É o Neymar lá, pobre, que tá trabalhando com ele lá. Esse aí. Exatamente. E agradecer vocês, pô, foi um prazer imenso estar aqui. E você esqueceu da patroa, velho? Não, a patroa é depois do finalzinho. Já mandou antes. É no finalzinho. É, agora é o finalzinho. Eu queria agradecer vocês, foi um prazer imenso estar aqui, pô. Realização de um sonho mesmo. Como eu disse, eu sempre tive vontade de estar numa rádio, de participar numa rádio. E é muito legal, espero que eu tenha outras oportunidades também. Opa. Obrigado a todos e boa noite a todos. Manda um tapa na camurça aí pra Juliana, RG, que tá nos ouvindo também. Ela que tá aqui, né? Só você. Não, não tá aqui, não. Não? Quem não, é essa aí? Essa aqui ela veio só pra me trazer. É do Uber, a menina do Uber. Não, 99 Corp. É só você. 99, do 99. É só você transformar o quarto hoje num chiqueiro e fazer o porquinho pular. Sensacional. Parabéns, parabéns pela sua participação. Falou com foi bem, foi bem, brincou. Foi bem. Obrigado, no clima do estádio, boas, parabéns, muito boa a sua participação. Muito obrigado, senhor. E o teu rap foi genial. Foi cara. Pô, obrigado, parabéns, gente. Obrigado mesmo. Vou fazer. Me liga, vou, isso não, eu vou fazer mais. Também, manda nude. É gata, parabéns. Obrigado, obrigado. Manda nude. Ô, Sombra, manda um abraço aqui rapidinho pro Ivan e pro Luan. Da começou, hein? Começou! Ivan e Luan da Oracom, que ficam se pegando e ouvindo o programa. Ai, ai, ai. Beleza, um abraço pros caras que ouvem aí. Então tá bom, RG, quem ganhou o boné estádio 97? Vista Aérea. Ele, Renato Francisco da Silva. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288 do meu amigo Roberto Toca, que é torcedor do Racing. Racing. Racing Clube de Avexaneira. E quem ganhou a camiseta Energia 97, Tente Beat. Ah, vai sair todo pimpão, o Henrique Ortiz. Aí, Henrique Ortiz, ganha a camiseta Energia 97 Tente Beat do meu amigo Carlão, que é palmeirense. Tá triste, você não ganhou nada. Tá triste, sim. Você não ganhou nada. Nada de triste, não. Você é amigo dele? Sou amigo dele, ele falou mentira, pra mim que tá tudo tranquilo. Mentira, nem te conhece. O ano que vem vamos ganhar tudo. Ah, sim. Eu só sabe do Domênico que eu ouvi você pelo rádio. Hã? Oi. Ah, é fogo, né? O Domênico tá triste, né? Tá. Por que, Oliveira? É, tô triste que eu não peguei uma... É a música, né? É a música, né? Vamos pegar, porque hoje a gente não cantou aquela música. Então vai. Encerrar com ela, então. Fala da naba, fala aí, Dodô, vai estranho. Fala da naba, fala aí, Dodô. Meu time perdeu. Não perdeu porque não jogou. Hoje é sexta. Senão eu vou cantar também o... Sampaio Correia. Valeu, gente. Boa noite pra todo mundo. Boa noite. Até amanhã aqui na Energia 97. Fala, Marcão. O que foi, Marcão? Feriado pra todo mundo aí, né, Sombra? Até amanhã. Oferecimento de McDonald's. Chegou. E bom feriado. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. E extra, futebol pede cerveja, mistel geladinha, futebol pede extra gol, beba com moderação. Maneira aí, mano, não vai pro morro não. Valeu, tchau, Alves. Valeu, tchau, até tchau, amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Energia After Club. Lançamentos. Sucessos. E informações da Dance Music. Energia After Club no ar, trazendo os lançamentos da Dance Music Mundial. Energia After Club. Segundas, terças e quintas, às 10 da noite. A energia que te move no fim de noite. Energia 97. O funk, o soul, as batidas, a paixão. Live Music Rocks apresenta Bruno Mars na 24 Karat Magic World Tour. Devido ao grande sucesso, show extra no dia 23 de novembro, no estádio do Morumbi. Show de abertura, TNC. Clientes Banco do Brasil com cartão Eurocard têm benefícios exclusivos. Vendas em livepass.com.br. Patrocínio Banco do Brasil, cartão oficial Eurocar, adquirência oficial Cielo, fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Move Concerts. Incrível como este governo permitiu juros bancários tão altos neste país. Por culpa do governo se gasta mais de 700 bilhões de reais por ano, gerando todo esse desequilíbrio do controle das contas públicas. Não sobe dinheiro para saúde, educação, habitação, transporte, segurança. Agora querem vender nossos portos, aeroportos, a Eletrobras e a própria Casa da Moeda onde se faz o nosso dinheiro. Que vergonha! Só tem um jeito. PRTB 28. O Rei do Óleo Marginal de Tietê está na Avenida Presidente Castelo Branco, 5159. E é 24 horas. Acordou cedo? Passa lá. É de dormir tarde? Passa lá também. Só não cochila na troca de óleo. Passe no Rei do Óleo e use lubrificantes Motul. Tem música. Mais música. Tem conteúdo. Edição do Vibe 97 no seu som e hoje tem convidado. Energia. O governo federal está fazendo cortes de verbas que atingiram em cheio a saúde, a educação, a habitação e até a segurança nacional. Nossas Forças Armadas terão cortados mais de 44% do seu orçamento, o que é um absurdo, pois não terão como proteger bem nossas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas. Tudo isto para pagar aos bancos mais de 700 bilhões de reais anuais, em vez de se pensar no bem-estar do povo brasileiro. Só tem um jeito. PRTB 28. A Energia 97 vai te levar para ver. Bruno Mars, no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars. Um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars, em São Paulo, é na Energia 97.

Sessions. Fala aí, São Paulo, ótima noite, boa quarta-feira pra você ligada nos 97,7. Começaram mais um Night Sessions, hoje a vez dele, André Ponciano. Fala, André. Esse é Rogério, boa noite a todos. Tudo na paz? De... Tudo na paz. É, hoje o dia, tem... o dia promete, né? É, o dia promete. Vou fazer aquela trilha sonora de quem tá saindo pro feriadão, tá arrumando as coisas. Vou fazer essa trilha sonora aí de fundo pra vocês aí. Espero que vocês gostem. Aproveitando o clima de verão, desde já, né, André? Tá no ar, hein? Vamos que vamos. Começou. Night Sessions. House music. Night Sessions. Just to

Separated.